Ai, meu, você viu que vai ter Lollapalooza em Berlim? Nossa, se a gente tirar a Dilma, dá pra ir. Um, dois, três, quatro. Olá, pessoas que cantam no karaokê, no chuveiro, pro gato, pro cachorro e pro cocô sair mais fácil. Eu sou o Bruno Pomer e eu tô de volta. Eu sou o Danilo Leitor e vou aproveitar a introdução para celebrar a 20ª edição do Deu Ruim e anunciar o tema de hoje: música e sociedade. Por último, mas não menos importante, eu sou a Beatriz Aceto. Também voltei e vou cantar a bola dos contatos. Estão todos na descrição do episódio. Aproveita também e dá uma olhada no link que a gente deixou com uma playlist com todas as músicas dos episódios 11 a 20 dessa nossa DR semanal. E se você quiser muito passar a semana com a gente tem agora um grupo de WhatsApp do Anaheste. O link você já sabe, tá na descrição. Antes da vinheta, um último recado. Neste e talvez nos próximos episódios, não teremos a sessão Mídia e Poder, já que o Maurício Quaser está atolado com as eleições. Volta! Volta que deu ruim! Hecatombe! Hecatombe! Hecatombe! Genocida! Música é uma linguagem que se faz presente na nossa vida a todo instante, desde quando a gente aprende a grunhir algumas sílabas de forma ritmada, até a gente ser atravessado pelos intermináveis jingles de propaganda. E assim, como todas as outras expressões culturais, a música também é um reflexo do seu tempo e dos seus compositores e executores. O sertanejo do Tonico e Tinoco é completamente diferente do de Maiara e Maraísa, por exemplo. E nesse sentido, eu tenho uma teoria que eu quero colocar para discussão aqui, que é um pouco também o que motivou a gente fazer um episódio com esse tema. Que é basicamente... A discografia do Ratos de Porão explica o momento político-econômico do Brasil nos últimos 40 anos. Aqueles primeiros discos super toscos, daquele protesto mega cru, até 85. Depois ainda tem, né, tem aquela abertura com o Sarney e com o Collor, que é quando acontece o Brasil e o Anarcofobia, que são dois discos mega foda. E aí o país começa... Aí o Collor tem aquela abertura super liberal e tal, de acabar com o protecionismo. Então o Brasil meio que vira um grande consumidor internacional, e aí eles fazem um disco em inglês, e japonês e italiano. Que ninguém sabe que esse disco existe, mas ele é, cara, é maravilhoso. Just Another Crime é um puta disco. E aí depois, cara, quando o país meio que começa a estabilizar um pouco, eles começam a fazer um tipo de música, de letra, principalmente meio de humor negro e meio uma coisa mais subjetiva, mais pessoal e tal, né? Mas aquela coisa mais piadinha consigo mesmo, piada com ser gordo e com preconceito de gordofobia, que tem, né? O João Gordo vai trabalhar isso e umas coisas assim. E aí, cara, né, e sempre um distanciamento um pouco dessa coisa mais realidade zona e de política do dia a dia, de coisas assim. Não tem mais música tipo Amazônia Nunca Mais e coisas do tipo. E aí depois do golpe, os caras voltam a falar de política de uma maneira brutal e, tipo, cara, no passado tava o Gordo lá no show falando, velho, tem que matar esse filho da puta do Bolsonaro e pendurar o cara pelos pezinhos, tipo Mussolini mesmo, e tá montando banda nova com um monte de galera, não necessariamente à esquerda, mas que não é cuzona do metal. Então, porra, montou um projeto agora com cara do Crise, Menina Nervosa, com Igor Cavaleiro e tal, uma gente assim, que aí já é uma outra discussão, que é a cisão do Sepultura, que quando saiu o cara que era menos bunda mole da banda, e ela acabou lá em 96, e aí depois fica o Andreas Kisser, que é tipo, total paulista playboy, assim. Mas assim, João Gordo, Ratos de Porão, explica mais ou menos, assim, cara, aquela merda absurda dos anos 80, aquela... Uma merda um pouco mais disfarçada nos 90, então eles, né, a partir da segunda metade dos anos 90 até metade dos anos 10, que eles dão uma acalmada, de certa forma, e vão pro outro lado. Então, tipo, a galera que tem tempo, tem um pouquinho mais de tempo pra pensar sobre si mesma e tal, então, que rola isso. E aí depois que o país vai pro caralho, os caras voltam a ficar puto e fazer música de protesto brutal de novo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é quando você defende a sua tese? E a segunda é AIDS, pop, repressão, tá em qual época? Eu não sei exatamente, sabe? Então, viu como isso volta, cara? A gente voltou a um ponto em que as músicas do Brasil são relevantes de novo, cara, do Brasil e do... Pior que quando a gente começou a Barbárie em 2015, 16, não lembro, uma das coisas que a gente pensou foi, cara, o Brasil tá indo pra merda, o punk vai ser relevante de novo, vamos fazer uma banda. E aí a gente começou a Barbárie. Pena que durou 2 anos a banda. É. Quer dizer, ela ainda existe, entre aspas, né? A música de abertura do programa é da Barbárie, uma vez a cada X... ciclos lunares a gente toca, mas faz tempo que não criamos nada novo, nem gravamos as últimas músicas. Cara, a Cristofobia eu criei de palhaçada com o Patrick em 2015, que a gente, né, e a gente foi fazendo as coisas devagar, 2014, 2015, e a gente também tocava lá de vez em quando, ensaiava uma vez por mês. Ô, Pomer. Oi. Você tava falando que o Ratos de Porão representa o momento político brasileiro, é isso? Eles também representam 2020 também, porque eles não iam fazer um show, que eles tinham voltado agora esse ano, e aí eles iam fazer um show no Largo da Batata. Você ficou sabendo disso? Cara, sim. E aí eu não sei se foi cancelado, mas tipo, eles marcaram pra um dia que era perto do meu aniversário. Eu lembro disso porque era perto do meu aniversário, então foi dia 20 e tantos de março, assim. E falaram assim, não, a gente vai voltar, não sei o quê, maior expectativa. Aí veio a pandemia. Ou seja, os caras conseguem até representar a desgraça de 2020. É, cara, tipo, e porra, foi logo depois que o João Gordo tinha se recuperado numa pneumonia, o cara ficou mal pra caralho, tava todo fudido, foi pra UTI, tipo, sabe, porra, tá, tô conseguindo me recuperar, vou poder voltar a tocar, fazer show, fazer um monte de coisa, não. Foi muito 2020, o ano dizendo, né? O mundo dizendo, não vai não, pode esquecer. Vai pra onde, fio? Volta pra casa. E aí, cara, aí o João Gordo tá dando exemplo pra um monte de gente que xingava ele de traidor do movimento, cara, tá lá fazendo rango vegano, levando pra morador de rua, ajudando a galera, a moradora a tomar banho, tá, cara, tá ele, se botar ele e o Padre Júlio, assim, cara, né, viram meus dois ídolos desse ano, cara. Mas, voltando pro começo da sua tese de que o Ratos de Porão explica ou espelha o momento brasileiro, Eu lembrei de uma questão do Enem, que perguntava, que pedia exatamente, era exatamente uma comparação sobre o sertanejo antigo e o sertanejo novo, né? E é um pouco isso, né? Acho que a música também acaba refletindo as mudanças. Então, você pegar essas letras da Maiara e Maraíza, ou mesmo dos caras, né? É um universo sertanejo que é completamente urbano, não é mais aquela coisa lá no sertão de Goiás, eu e o Chico Mineiro, né? Não é aquela coisa rural. Triste, solitária, já é uma coisa... Mas aí eu acho que tem duas coisas, cara. Uma é a evolução natural dos estilos musicais, que, cara, né, vão se juntando com outros e vão pegando outras influências. Nesse caso, muito por uma pressão econômica, né, de gravadora, de produção, de tornar isso palatável e não virar mais... A música do agricultor pobre estigmatizado, então tem toda essa coisa que já começou nos anos 90, então, né, aquelas produções de Chitãozinho Chororó e tal, quando ficou grande, eu acho que isso é uma coisa que rola. E a outra, sim, eu acho que tem a ver com essa questão de urbanização, como as coisas mudam pra caralho. Tanto que, né, mesmo falando, sertanejo é um estilo rural por excelência, mas hoje em dia não é mais do... Ele não é mais do cara que é o sertanejo, ele é, né, do peão, ele é do cara que é o dono de fazenda. Quando o Vitor e Léo colocaram sapatênis, todo mundo mudou, né? Não, cara, eu acho que a coisa começou a estragar nos anos 90, quando os caras montaram bandas com 20 pessoas tocando, sabe? Tipo, porra, tinha um cara só pra fazer aquela percussãozinha que é tipo um sininho, sabe? Aí tem um cara só pra isso, assim, numa banda de sertanejo que era pra ser duas violas, meu velho. Aí começa a cagar, assim, tipo, ah, porra, cara, tem 4 violonistas, cara, tu não ouve nenhum deles, porque só tem bateria e baixo e um teclado na mix. O resto tá tudo tapado lá, é pra ninguém ouvir mesmo, foda-se. É tipo... Pô, mas dá muito tipo... papo de velho, né? De nada presta, tudo... Não, mas cara... No meu tempo não era assim. Ah, no meu tempo não era assim mesmo, cara. No meu tempo era outra coisa. Não, que é, e não é... Aí é uma questão muito de notar que mudou e tal, e que agora esse é o estilo que deixou de ser aquele estilo estigmatizado e virou mainstream. Beleza, cara. Então, né, pra isso envolve uma superprodução, envolve negócio, envolve grana. Ah, pô, mas desde antes isso já envolvia. Se você for pensar na história lá do Zezé de Camargo e Luciano, cara... Não, sabe o que tem hoje no sertanejo? Pô, eu não lembro agora direito como é que é a frase. É o filho do... Ó, eu tenho que lembrar. É o filho de um cantor sertanejo agora. Eu vou... Júnior. Depois eu já lembro. É do Júnior? Que é o do Queernejo? Não, não é do Júnior. Vocês não viram isso? Ah, eu vou olhar. Queernejo? É, eu vou olhar, peraí. Eu conheci o Feminejo, mas o Queernejo é novo. Mas eu queria dizer, o que eu tava querendo dizer, essa questão do Enem, a pergunta era sobre as mudanças no campo brasileiro mesmo, a partir da música. Mas o que eu tava querendo dizer era um pouco isso, a análise que você fez do Ratos, ela é possível de ser feita porque o Ratos é uma banda que teve continuidade, né? Não acabou no meio do caminho. Mas se a gente tirar ela do Ratos e colocar em algum estilo musical, eu acho que também, obviamente, ele vai espelhar as mudanças que o país sofreu. O próprio punk mesmo, né? Você pegando o rato, fazendo pro punk, você falou que eles deram um disco em inglês. É o mesmo momento que aqui no Brasil o hardcore tá ganhando espaço com bandas, surgindo um monte de bandas com nome e letra em inglês aqui no Brasil. Aí em algum momento lá no começo dos 2000 começa a ter uma crítica disso e fala: não, peraí, a gente tá no Brasil, que a gente tá cantando em inglês. E que é bizarro, sabe quem é o. Vi fazer essa crítica num show aqui? Um argentino de uma banda argentina. Eu falo: mano, por que vocês cantam em inglês? Vocês estão malucos? E aí começou a ter as bandas em português aqui. Acho que dá pra fazer essa análise pegando estilos musicais. Não os, talvez até mesmo os comerciais, né? Porque o que a indústria reflete e que tá vendendo também tem a ver com a realidade do país, né? Sei lá. Você achou o Queernejo aí, Beatriz? Achei. É o filho do Solimões. Inclusive, assim, cara, que recomendo Solimões... muito o Instagram do Solimões. É maravilhoso, gente. É muito bom. Exatamente. Ele é um fofo, né, cara? É o filho do Solimões, é Gabel. E ele lançou o Poquinejo, né? O Queernejo. O pessoal chama de várias coisas. E aí ele mandou em uma parte da letra Amor Rural, né? O primeiro single dele foi Amor Rural. E aí o trecho fala... Cadê? Assumir o nosso amor rural. Sai desse armário e vem pro meu curral. Ô, louco! Então é assim, entendeu? As coisas vão evoluindo. E é muito legal é legal que ele é mais sertanejo do que, tipo, os sertanejos hoje, assim. Você tá morrendo... Ah, eu achei que você tinha um CD. Não. É uma foto dele, é muito legal. Ele fica, tipo, ele realmente se veste como sertanejo, diferente dessas bandas. Nossa, mas isso parece bandas, mas parece uma pintura renascentista um pouco isso aí. Não, maravilhoso. As imagens dele, os ensaios dele são incríveis. Você olha as coisas e fala, nossa, ele é realmente da hora, assim. Legal que a gente tá comentando uma imagem num programa de áudio. Então, vocês vão ter que entrar lá no Instagram, dar uma olhada. É muito da hora. Qualquer coisa a gente faz a capa do episódio com essa foto aí. Pode ser. Eu acho ótimo. Pode rolar, sim. Mas, cara, isso eu acho que é algo que acontece... Sempre rolou essas mudanças de estilos musicais que vão evoluindo, vão se adaptando. E, cara... É evidente que quando um estilo, ou uma banda, ou um artista, ou o que for, quer atingir um público maior, vai ter que fazer algumas adaptações, cara. Sabe? E aí é uma escolha também, tipo, porra, o que o cara quer fazer da vida? O cara quer viver de música? Legal, vai ter que fazer alguma coisa pra entrar dentro de alguns padrões, porque, né, com uma projeção de vendas e tal. Não é todo mundo que vai fazer banda de black metal pra lançar só em fita, que não vai ficar nem online. E vai ter 6 fitas e só os amigos vão ter aquilo e beleza, cara. Porque isso aí é uma coisa que tu faz, ou se tu é um playboy norueguês, que não precisa fazer nada da vida, ou se tu faz a tua banda de fim de semana. O cara que vai fazer música experimental, cara, tem um amigo meu que tem um selo e o cara lança toda semana uma caralhada de coisa. Vai lá no Bandcamp e tem coisa que tem, sei lá, 12 audições. Não, e a tendência hoje não é nem lançar mais disco, né? Porque se lança só single, é um lançamento mais rápido, você não cria aquela... toda aquela produção. E eu acho que tem uma coisa interessante no que vocês estão falando também. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas que eu tenho uma crítica é ao trap. Vocês já ouviram trap? Infelizmente, sim. Nossa, gente. Sim, pelo cara. Amor de Deus. Eu fiz pelo no meu trampo, inclusive, a gente fez um trap. Procurem o Trevor Noah, aquele comediante sul-americano de stand-up. Procurem ele imitando o trap. É maravilhoso. Mas a minha crítica ao trap não é nem exatamente ao estilo em si. É muito a essa apropriação. É a apropriação do rap, né? Se apropria de algo que, enfim, que faz sucesso, óbvio. O rap faz sucesso. O rap é comercial, apesar dele ser muito político, né? E que poderia prejudicar e prejudica. Mas é interessante como o trap é vendido. E é muito estranho você ver as cenas. Eu tava vendo, ó, eu contando todas as merdas, né? Tava vendo De Férias com Ex. E aí chega lá o Matuê, que é o que o pessoal mais conhece. E aí é um monte de branco, de classe média alta, fazendo, tipo, dançando rap. Só que não é rap, é trap. E aí eu fiquei, cara, que porra é essa? E falando, tipo, nossa, gente, é difícil. É a mesma coisa você entrar numa escola aí e ver jovenzinho de 15 anos da Escola do Zona Oeste de São Paulo cantando Diário de um Detento. Aí você fica, mano... É aquela sketch do Hermes Renato, né? Não sei se vocês já viram. Os boys no posto comprando ingresso pra rave, sei lá pra que porra. Aí começa a tocar Racionais, aí começa a cantar, mano. Todos os trejeitos. Aí de repente para um fusqueta assim do lado, sai os maloqueiros de dentro. Só olha, encara eles ficam congelados assim, ó. As caras entram, compram tipo um Cheetos e uma cerveja, um cigarro, sei lá. Sai os caras parados, assim, ó. É muito bom, esse sketch é muito bom. Pô, mas Mano Brown mesmo já falou que... Eu gosto do Vitão cantando Diário de um Detento acústico. Meu Deus, eu não sei, cara, que horror. Eu não sei o que é Vitão, então... O que o Mano Brown falou? Eu fiquei curioso. Cara, não veja. Vai queimar tua retina. Mas o que o Mano Brown falou? Cara, o Mano Brown falou vários anos atrás que ele não se importava em fazer show pra Playboy, porque isso, de certa forma, permitia que ele fizesse show mais barato pra galera, pra quem ele queria tocar. Assim. Então, né, eu lembro que ele foi fazer um show em Porto Alegre uma vez, e ele fez um show em algum lugar que eu não lembro, na Zona Sul, e fez um show no Opinião. Né? No Opinião é a grande casa de shows de Porto Alegre, assim, que, né, um dos lugares maiores e tal, e que tem uma estrutura foda, e evidentemente o ingresso era caro pra caralho, né, e era o show de Playboy dele, mas que ele fazia, tipo, beleza, foda-se, cara, quer cantar aí, canta aí, de repente meia dúzia desses 1.500 aqui vão prestar atenção em alguma letra, e aí é uma coisa de curtir, né, tu não precisa pagar de cara da quebrada pra pelo menos entender um pouco, prestar atenção e, né, e ver que nem todo mundo é igual a ti, ou mora no vai parar a Hilux lá na frente do posto. É que aí tem uma coisa bem louca, né, nesse ponto da indústria cultural e da cultura. As classes que consomem a cultura, que tem privilégio pra consumir cultura, são as classes que quase não produzem cultura, né? Quem produz a cultura e acaba sendo ou apropriado ou consegue vender, vem grande parte de uma origem social que não teve o privilégio de consumir essa cultura da mesma forma. Não quer dizer que não consegue consumir, nem que não consome, mas é bem louco. O Playboy vai cantar o quê? Qual que é a música do Playboy? Porque rave não dá pra cantar. Sertanejo. Sertanejo urbano. Não, mas cara, eu acho que aí até tem uma coisa que a burguesia, né, a classe média, média alta, sempre produziu aquela arte mais fina, né, a que vai pro museu, mas música clássica. Nem o jazz, mano, nem o jazz não deixa de ser... Não, o que hoje é considerado, né? O que o pessoal rico hoje escuta? Escuta jazz, não, mas de onde vem o jazz? Mas produz, não necessariamente cria. Mas é ali que ela, né, ela se cristaliza quando chega ali. Né? E aí, aí fica o pasteurizado. Rico aí fica o trap. Não constrói cultura. É, e cria trap. Se a gente deixa o branco rico criar cultura, cria ruim, coisa ruim, gente. O dinheiro estraga a mente da pessoa, vocês não sabem disso? Mas não é, cara, eu penso assim, sei lá, se a gente for pensar no funk. O funk, ele também é apropriado, eu já tive essa discussão em alguns momentos, né? O funk, ele também é apropriado por pessoas, por exemplo, na USP. O que que toca na USP? Funk. Tá fora do escopo, né, de realidade ali. Mas é isso, é pensar em como aquilo entra na sociedade e se aquilo é pra entretenimento, se aquilo... Pra que que é a música? Eu acho que a gente chega nesse momento, pra que que é a música? Pra que que serve? Eu faço pra incomodar. É pra irritar. Então, mas tipo, música é uma coisa diferente pra cada pessoa, né? É música pra dançar, é música pra ouvir, é música pra apreciar, é música clássica, é ópera. Cara, eu gosto de ópera também, assim como eu gosto de funk, e aí? Então, eu acho que é isso, a riqueza tá no, em tudo, né? Ópera, Beatriz, inclusive, é legal. Beatriz pós-estruturalista aí, pós-moderna. Dei uma mesmo. Mas você me lembrou essa coisa de classe e música, me lembrou... Quando eu era jovem, tinha uma das primeiras bandinhas punk, a gente foi tocar num colégio da Ilha Encantada do Butantã, né? Porque tinha uma pessoa do colégio que era do rolê punk, também tinha banda, tinha um festival na escola, enfiaram nossas bandas pra tocar no meio das bandas da escola. Aí tinha uma banda que tocava bem pra caralho, os estudantes da escola, e eu entendi na época o refrão, mas eu não entendi. Só muitos anos depois eu fui realmente entender. O refrão da música era uma banda de funk. E a música, mas de funk, não funk carioca, funk, né? E a música, o refrão era: funk de verdade é um estilo inteligente. Funk de verdade, você é bicho, você é gente. Que caralho, isso é muito violento, né? Na época eu não tinha idade, sei lá, construção pra perceber. Hoje eu penso, cara, funk de verdade, ou seja, o que a galera faz na favela não é de verdade. E você é bicho ou você é gente. Então, e é isso. É isso. Não é gente rica, é gente de classe média, mas é o que, sei lá, é o que aquele ambiente ali produziu, né? Cara, eu sou muito a favor de que as pessoas, elas assumam que o funk é da hora mesmo, e que elas escutam e que elas gostam. Se não gosta, tudo bem também, mas eu acho que a abertura para a sociedade dá acesso. Eu acho que não só dá acesso, como mostra que existe muita... cultura, diferente do que a gente pensa, né, que a gente vai pensar Bourdieu, a gente vai pensar nesses sociólogos que falam, isso na Europa, falam que não tem cultura, né, que as pessoas não têm acesso à cultura, as pessoas mais pobres. Cara, aqui no Brasil quem produz cultura são as pessoas mais pobres. E eu acho que funk não deixa de ser cultura. Assim como o punk também é, cara, e também é feito também é uma contracultura que também veio desses movimentos populares. Claro, tem gente que tem grana nesse meio. E eu acho que a gente erra muito quando a gente julga. Então música pra mim é um bagulho que eu gosto de ouvir tudo, assim. Eu acho que é muito da hora. Eu acho que se hoje o jazz é um bagulho de gente rica, um dia não foi. Foi tipo de negro dos Estados Unidos, entendeu? Foi música de protesto. Sim, mas é que aí essa definição voltando um pouquinho no que tu falou, essa definição do não tem acesso à cultura, porque a definição de cultura é de algo que tem a ver com... Primeiro tem a ver com uma técnica, tem a ver com algo que é aceito como cultura dentro de determinados parâmetros subjetivos. Né? Tanto que, cara, todas as vanguardas artísticas, e aí, né, saindo da música, acho que eu tava referindo um pouco disso antes, elas sempre são extremamente criticadas porque elas rompem com algo que é o estabelecido como o que é possível fazer dentro de arte. Aí vai pegar os malucos lá do Antena, que é um coletivo, coletivo meio gravadora, coisa assim, cara, aquilo sim é anti-música, cara, sabe, porque é, porra, cara, o Darisbo, que é esse meu amigo que eu comentei, que é super foda, o instrumento dele é a Crise, que é uma mesa de som com vários cabos ligando as próprias entradas e saídas que vai criando ruído e ele vai manipulando esse ruído a partir dos controles de botões. Do próprio ruído de estática e eletricidade que vai se criando a partir dali e ele vai manipulando isso. É tipo um Neubauten, assim. Não, cara, Neubauten é um pop perto daquilo, velho. Caralho. Saca? Tu ouviu aquele tipo disco lá que eu gravei John com ele, Cage, cara, então. Que eu te passei? É aquilo, sabe? A textura de ruído pra caralho. E aí tu vai ver... Só que isso é uma coisa que começa meio por acaso... E tem gente que tá pesquisando esse tipo de coisa hoje em dia dentro da universidade. É, porque é arte, né? Não deixa de ser arte. Não deixa de ser cultura, acho que tudo é. Tudo é cultura. Exato. O que a gente quiser que é cultura, é cultura. É, e aí e é uma questão de contexto, cara. E aí tu vai chegar lá pra fazer um show no meio do sei lá, dos, né, os metaleirinhos super técnico de metal espadinha, e vai fazer um negócio desses, cara. Porra, cara, é um choque do caralho. Só que isso é uma coisa extremamente brutal no sentido de trazer um inesperado e algo que seja incômodo. E aí tu vai ver o que é, cara, é uma mescla muito, muito foda de improviso com acaso, com ver o que acontece e com uma técnica e domínio do instrumento completamente diferente do que o cara estuda no conservatório. Bom, pra gente, a gente saiu do Ratos de Porão e foi parar no John Cage brasileiro aí. Vamos encerrar esse primeiro bloco, partir pras sessões? Simbora. É nóis. Balbúrdias, confusões e muito mais educação. Música e escola estão sempre juntas, desde as canções infantis da pré-escola até a droga do Proerd na adolescência. Quem vem desafinar, quer dizer, desafiar essa relação nos dias de hoje, é a nossa maestra Carol Caetano. Carol, o que, que tu trouxe pra gente? Ai, adorei! Eu sou o que? Eu sou maestra, adorei! Oi pra vocês que estão ouvindo a gente. Aquela coisa bem clichê, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá quando você estiver ouvindo. E eu tenho que dizer uma coisa, desafinar o caralho, porque eu sou muito afinada, eu sou mezzo soprano, eu posso provar, tá? É isso. Por favor, prove. É mesmo pra provar? Não. Então... Vamos mostrar cultura pra esse povo? Vamos mostrar cultura. Inclusive, porque eu queria dizer uma coisa. Falar sobre música e escola, né? E eu tive uma experiência há pouquíssimo tempo, e aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é demais, assim. Eu sou professora de arte, né? Então eu tenho essa felicidade, enquanto não cortarem arte do currículo, eu tô por lá. E aí eu tenho essa felicidade de poder falar... sobre arte para molecada muito jovem, né? E fazer, enfim, propor discussão e tal. Aí o que aconteceu? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou jurássica, né? Eu tenho, enfim. Eu não sou nem tão velha, mas eu tenho uma alma bem velha, enfim. Tirando a brincadeira, essa brincadeira, eu, na minha época de escola, a gente não tinha a abertura, né? Os professores e professoras não tinham a abertura para contextualizar coisas, para, por exemplo, pegar uma letra de música e falar, pera, tem alguma coisa errada nessa letra e tudo mais. E a gente tem hoje, e a gente tem, em alguma medida a gente tem. Então, o que aconteceu? Eu abri um livro de uma série, que acho que, se não me engano, foi o nono ano, e tava lá pra gente analisar composições, e a música que tava descrita no livro era Aquarela do Brasil. E aí, tirando a molecada que não conhecia Aquarela do Brasil... Uma galera tava falando assim, ah, mas é uma música importante, é uma música que representa o nosso país e não sei o que. Aí eu falei, não, é tudo isso. Mas olha que bacana, a gente pode olhar essa música de um outro jeito hoje em dia, né? Vamos pegar o dicionário? E aí a gente fez um trabalho de, depois de ter ouvido a música, porque de fato é uma música bonita, né? Depois de ter feito esse processo, a gente foi avaliar o que a música dizia. E aí, a molecada do nono ano... ficou impressionadíssima com os aspectos racistas da música, com os aspectos ufanistas da música. E aí a gente entrou nessa discussão. Então assim, olha que legal, existe isso, isso faz parte da nossa cultura, a gente vai aprender sobre isso, mas hoje a gente pode relativizar. Então não é fingir que não existe, né? Não é fingir que essa música nunca foi composta, porque ela foi composta, ela faz parte dessa história, mas hoje em dia a gente precisa olhar para uma música como essa e falar, pera, tem alguma coisa errada, né? Exatamente porque, por exemplo, a BNCC propõe, né, vários assuntos que precisam, como é que é o nome disso, né, permear, e também não é interdisciplinar. Ô, gente, como é que é o nome disso? Atravessar. Atravessar. São assuntos que precisam atravessar todas as disciplinas, né? E aí eu falei, isso também vai acontecer na nossa, quando a gente faz, por exemplo, na aula de artes, quando a gente pega um quadro e faz a análise desse quadro, então entende, por exemplo, qual era a intenção, sei lá, daqueles holandeses que chegaram no Brasil em 1800, não sei quanto, e representavam indígenas e escravos super romantizados, né? É, eu achei isso demais. E na música eu achei muito legal, porque as pessoas não... Essas crianças não estavam entendendo como é que a gente consegue compreender culturalmente o nosso país e a nossa história, de fato, por meio da música. E aquilo foi muito extraordinário pra mim, sabe? Mesmo. Então, depois de anos fazendo esse podcast, piadas à parte, depois de muito tempo fazendo esse podcast, eu tenho uma notícia muito boa, porque eu sempre termino muito pra baixo, né? Falando, vamos nos matar todos, né? E não, dessa vez eu vou dizer, cara, olha que legal, tá vendo essa possibilidade de discussão. Inclusive porque as crianças, especialmente essas mais velhas, né? Oitavo, nono ano, ensino médio, essa galera tá afim de discutir essas coisas, porque eles estão ouvindo, né? É uma molecada que está ouvindo sobre. Então, a gente não fala... Tirando, sim, eu tenho alunos bolsonaristas, eu não consigo entender como é que um moleque, sei lá, de 14 anos é bolsonarista, mas existem, né? Essas pessoas que têm aí algum desvio, sei lá. Mas eu achei demais, sabe? Essa ideia de que a gente possa usar as nossas referências históricas, e aí falando especificamente de música, para contestar a nossa história, para contestar a nossa formação e tudo mais. Então eu vim com uma notícia boa. Agora vocês querem que eu fale sobre o ministro? A quem eu vou dedicar uma música no final? Você que sabe, você quer falar do ministro, pode falar. Não sei. Será que eu faço isso agora? Antes de mandar ele a merda? Não, mandar ele a merda a gente pode fazer sempre. Milton Ribeiro, que várias pessoas nem sabem qual é o nome do cara, porque assim, da onde surgiu, né? Milton Ribeiro, como ele sobrevive, como ele se reproduz, do que ele se alimenta, enfim, né? Carol, desculpa eu te interromper aqui, mas eu preciso fazer uma pausa, que é só pra deixar claro que Milton Ribeiro não é o Milton Ribeiro da Bamboletras, tá? Que é um... Não. Milton Ribeiro é um amigo meu, acho que o Mandy conhece. É, que é um cara que tem uma livraria em Porto Alegre e é um cara muito, muito ligado em música também. Milton, a gente te ama. Você, Milton, amigo do Pomer, você mora no nosso coração. Acho importante falar toda vez que a gente falar no nome dessa desgraça aí que não é o mesmo Milton. Que não é o mesmo. Não, tudo bem. A você, Milton, que não é o imbecil, te saúdo com uma cerveja nesse momento. Aê, Milton! não é. Na verdade, é o cara que foi. Eu nem sei quando ele foi nomeado. Quando que ele foi nomeado, vocês sabem? Não foi quando ele nasceu? Ah, puta merda, Mandy. O que o Danilo falou? Não foi quando ele nasceu que ele foi nomeado? A gente veio aqui. Falando em música. A mesma praça. Pra provar que eu sou afinada. O mesmo banco. Danilo vai a merda. Larirará. Viu como eu sou afinada? 10 da noite de terça-feira. A gente aqui tentando ter uma discussão séria. Gente, eu vou pegar esse trecho e eu vou mandar colocar isso como meu toque. Toda vez que o Mandioca me manda mensagem. Olha, voltando, não é o Milton Ribeiro, amigo do Pomer, querido, a quem nós levantamos uma cerveja. Não é. É o imbecil do ministro da Educação, que a gente não sabe nem quando essa porra foi nomeada, tirando a piada imbecil do Danilo. Ele é um cara... Quem não é polêmico neste governo, certo? Quem não é? Quem não é? Então, ele veio falar várias coisas, como, nessas últimas duas semanas, que professores e professoras só são professores e professoras porque, né, não conseguem fazer outra coisa, não, enfim, não deram certo, e aí fazer o quê, né? E aí... Oi, Milton, tudo bem? Sou eu. Oi, Milton. Entendi que foi pra mim. E, o que não é uma verdade, e não é verdade. E ele falou, e aí sim, aí eu vou fazer o gancho da música que eu vou dedicar. Ele falou assim que ele não concorda com quem opta por ser homossexual. Estas pessoas vieram de famílias desajustadas. Essa frase podia ganhar ou já pode ser ministro se ele não fosse já ministro, né? Pois é, e aí, adivinhem a música que eu vou jogar pro universo pra ele ouvir. I want to break free. Ah, eu achava que era IMCA. Não, eu quero muito ele vestido de Fred e de mulher, né? Porque assim, a gente tá falando sobre figuras e essa coisa, né, de uma figura que é e não é e tal. Cara, Fred Mercury tava fazendo isso há muito tempo já, olha só que maravilha, nos seus clipes. E ele é um cara super barbado, passando aspirador, contestando a figura da mulher, cuidando de casa e tudo mais. Então, a você, Milton, que não é amigo do Pomer, eu dedico um Fred Mercury de mini saia, rebolando na sua cara. Se desajuste com isso, meu querido. Ah, foi bom, não foi? Vocês estão imaginando o Milton Ribeiro rebolando? Eu tô, cara. Eu não consigo imaginar porque eu não sei a cara dele, então. Ah, é um cara de bigodinho. Eu tive um professor na faculdade que falava muito assim, olha, pra você poder tirar do pedestal os seus grandes ídolos e tal, né? Enfim, grandes artistas que você acha que, nossa, são fenomenais, você tem que imaginar essas pessoas trepando, cagando, não sei o quê. Você precisa imaginar, né? Você precisa trazer pra terra essa figura. Então, nesse momento eu tô trazendo pro inferno, não pra terra, o Milton Ribeiro rebolando de bigodinho e mini saia. Nossa, mas se ele estivesse rebolando de bigodinho e mini saia com Fred Mercury, ele não tá no inferno, não. Tá, não, tá bem. Pra ele estaria. Pra gente, ele ia, não, pra gente ele ia tá sensacional na nossa rodinha, né? Mas gente, pra mim inferno. Isso é um sábado, só faltava o Fred Mercury. Bia, você tem bigode? Eu não. Tenho um pouco. Ah, um pouquinho, sei que todo mundo tem, né? O inferno é meu sábado. Mano, tinha uma banda de ska. De uns amigos meus quando eu era jovem, que tinha uma música que era assim: Barbie Bigode, todo mundo tem, Barbicha, Barbie Bigode, eu tenho, você também. Aí eles pegavam o refrão, a letra falava assim: a Carla Pérez tem bigode, o Faustão tem bigode, não sei quem tem bigode, mas esconde, e barba também. Isso barba, é ska? Bigode. Ué, isso é era ska? Um skazinho, é. Que gostoso. Nossa, legal. Eu nunca esqueci. É quando você falou todo mundo tem, a música piscou no meu cérebro, assim. Não, e a gente pode agora garantir que o Danilo não sabe cantar. Que bom que você sabe escrever, né, querido? É, então. Eu não sei cantar, menos ainda quando eu tô me escutando no fone. Fica muito difícil. Sabe aquela história de sanduíche, ishi? Sei, total. Então, é muito difícil. Tenta cantar se escutando, é muito bizarro. Se eu disser que eu consigo, você vai me cortar do programa, é isso? Não. Tá bom, então. Não, o segredo pra podcast é o contrário de fazer música, né, cara? Tem que tirar o retorno. Total. Exatamente. Total. Mas enfim, é isso. Essa é a minha contribuição de hoje. Eu achei... Queria dizer que a gente precisa usar, mesmo assim, pra finalizar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Quem tá ouvindo aí, quem é professor e professora, de pegar... me deu essa ideia como... Lembram quando algumas estátuas começaram a ser depredadas e tal? Aí rolou uma discussão sobre isso. Tipo, mas a gente pode depredar uma estátua? Porque uma estátua... Pode. Então, óbvio que pode, mas assim, houve essa discussão, né? Podemos depredar essa estátua? Essa estátua significa o quê pro contexto, blá, blá, blá. E aí eu pensei, quando eu falei, quando eu trabalhei essa música com a galera, a Aquarela do Brasil, eu tive a mesma ideia da estátua. Falei, cara, você pode sim pegar aquilo que faz parte da cultura, né, enfim, de um país, e desestabilizar aquela estrutura. Você pode contestar tudo isso. E crianças comunista. Podem... Quem, eu? Não sou... Imagina que eu sou... Carol, mas você tá estimulando um estresse pós-traumático meu... De estar em sala de professores com um professor de línguas tocando violão e cantando Chico com um monte de gente no calor desgraçado. Em escola do Zona Oeste. Puta que aqui, pariu! Não, fala pra eles. Não pode, professor. Não. Mas cara, agora eu tava pensando nisso porque tem a ver com o que a gente já falou antes e tal também, do que é cultura e do que é arte, que a gente acaba entrando nisso, mas, cara. Se pensar nos movimentos artísticos de uma maneira linear no tempo, cada movimento artístico é uma tentativa de, ao mesmo tempo que é uma evolução, é uma ruptura com o movimento anterior. Aquela com coisa, toda certeza. Sabe, então, cara, o questionamento da obra de arte, do que for, cara, é necessário disso, né? pro próprio fazer artístico. Exato. Né? Você tá dizendo que o trap é uma ruptura com rap. Sim, cara, que ele pega o rap, rompe com o que tem de bom e transforma no negócio de bunda mole. Não deixa de ser uma ruptura. Não, total, sabe? Na verdade é isso. Cara, primeiro porque... Parnasianismo era uma ruptura. Era uma bosta, era uma, mas era uma ruptura. E era uma merda. E a bossa nova? Não, pera lá. Pera lá. Não, existem coisas que não estão em discussão. Carol, tá legal. Eu aceito o argumento. Mas não me altere o samba tanto assim. Ah, poetinha de meu coração. Sim, com certeza. O que eu penso é, a gente tem uma estrutura, né? Quando a gente fala em arte, a gente pensa em linearidade. Isso não é verdade, né? Não é possível pensar exatamente dessa forma. Mas sim, um movimento que é posterior a qualquer outro é, de fato, a ideia de ruptura. O que eu penso é... A gente está acostumado, a gente está num momento tão difícil da escola, de estar na escola, tá sendo muito difícil. Escola sem partido, pais e mães muito loucos, entendeu? É, agora as aulas são filmadas, né, são gravadas, então rola um medo disso ser usado depois. Eu falei isso para a coordenação outro dia, falei, cara, eu fui falar sobre invasão em terra indígena, e aí o moleque veio e falou assim, mas você tem certeza disso? O mesmo moleque bolsonarista, manja. Ele falou assim, você tem certeza disso? Eu falei, mano, eu fiquei com medo de ser, tipo, mandada, sabe, escola sem partido bater na minha casa. Então a gente tem esse medo, só que o que eu trouxe de contribuição pra esse momento é, existem sim crianças que estão afim de romper. De romper mesmo, de olhar a nossa cultura e falar assim, não, não era tudo legal, não era tudo bacana. Quando o cara fala mulato em zoneiro, é uma merda, entendeu? A gente não pode usar essa ideia. Não pode, tá errado. Ah, mas no momento em que isso foi composto, podia. Pois é, mas agora não pode mais, nós estamos em 2020. Eu tenho uma pergunta. Fala. O que, que é inzoneiro? É sonso, é manhoso, é preguiçoso, entendeu? E aí, quando eu fui falar... Primeiro começa assim, mulato. Galera, não, a gente não usa mais a palavra mulato e mulata. Porque mulato, mulata, vem, não sei o quê, blá, blá, blá, né? Enfim, não, não se deve usar mais. Ah, e mulato e zoneiro, você tá falando que além da pessoa ser a mistura de coisas, ela é uma merda de pessoa, porque ela é sonsa. Tá vendo como isso tá muito errado? E eu fiquei muito feliz de ter trabalhado uma música bonita, porque é bonita, mas de ter proposto essa discussão, e a galera super comprou. Então eu tô feliz bonita. Hoje. É bonita e é bonita. E é bonita. Viver. A Carol me deu uma ideia muito boa, né? É, a gente pode pegar o Matuê, né? O trap aí, a gente coloca o ritmo de brega funk e aí tá tudo certo. A gente transforma o negócio, dá tudo certo. Não, e não fala mal do brega funk, porque olha, se tem uma coisa que toca meu coraçãozinho, porra, é brega funk, né? Ou seja, imagina se a gente coloca essas músicas com brega funk, os alunos vão gostar, hein? Colocar a Aquarela do Brasil, a gente muda um pouquinho ali, coloca uma batidinha de brega funk, renovado. Renovado. Eu acho que depois disso a gente encerra esse bloco pra todo mundo ficar pensando nas versões brega funk. É. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Posso cantar mais vezes pra vocês, de tão desafinada que sou. Foi um prazer. Por favor, prazer. Carol. Desde que não cante os escado, mande, beleza. Por favor, né? Beijos em vocês, beijos. Beijo, Carol. Beijos. Política! Ai, não aguento mais. Por toda a nossa vida, aprendemos a cantarolar dezenas de músicas de protesto, do samba ao funk. E é claro que não dá pra passar por esse assunto sem falar do punk e do hardcore. Então, com vocês, o gutural trevoso da nossa geógrafa punk, Mayara Vivian. Ai, eu sempre quis cantar gutural, viado. Gente, adoro. Ai, gente, sabe que eu tava lembrando esses dias? Coisa de velho, hein? Vamos lá, prepare-se. Quando teve a Guerra no Iraque, depois da queda do Muro de Berlim, eu lembro que a gente cantava cólera nas frentes de ato, nos protestos, 2000, do A20 em diante, começo dos anos 2000. E aí juntava aquele monte de punk, cagava 10 quilos pra frente de ato oficial, dos partidos com bandeira e cacete, ficava na frente... E cantava músicas inteiras do Cólera. Eu conheci Cólera cantando em protesto muito antes de saber quem que era a banda e ouvir as músicas e ter fitinha, né, naquela época. Hoje você digita no Google, aparece no YouTube, ninguém mais sabe o que é fitinha. Bom, enfim, e aí eu nunca mais vi isso depois daquela época. E no Chile eu fui ver que as pessoas cantavam muito Los Prisioneros. Depois eu vou até colocar de fundo, né, Los Prisioneros. Até noto que teve aqui no Brasil em apoio. E é isso, canta a letra inteira. Uma música de 3, 4 minutos, a galera canta a música inteira no protesto. É, e aí eu pensei isso, meu, faz tanto tempo. E não tem mais, eu não vejo mais. Por que não tem mais protesto, né? Porque que se tem um ou outro, o pessoal já desanima, já não vai mais. Segundo que tem essa porra desse carro de som do caralho. Eu acho que agora na pandemia a gente podia colocar a letra de música de protesto nos abaixo assinados do Avaz, o que você acha? Pode ser também. É o que vai acontecer. É que, não, no vídeo do Instagram. Põe no stories que um story resolve tudo, gente. Enfim, ficou parecendo uma velha me lamentando, né? A gente podia chamar um ato, fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Hashtag verde não devaste. Não, vocês viram que agora a música de protesto é Detonautas, né? Que tava todo mundo compartilhando a música nova deles. Gente, olha, vocês são ateus, por isso que eu acredito em Deus, que graças a Deus não chegou até mim essa música. Gente, é ruim. Não, mas. É, e aí tinha um. Eu fui olhar os comentários no YouTube pra ver o que o pessoal tava falando. E aí tinha um comentário, ou foi no Twitter deles, não lembro agora. E aí tava falando assim, ai, pra quem tá criticando a gente, dizendo que a gente só tá fazendo música de protesto agora pra criticar o governo, é mentira, toma aqui nossa playlist, aí era playlist e música de protestos Detonautas. Aí eu fiquei, meu Deus, gente! Eu olhei as músicas e eu falei, não, porque eles, desde o PT, e eles mandaram, e o PT, na moral, assim, mandaram mesmo. Ah, eu esqueci de falar isso pra vocês, fiquei assustadíssima falando em música de protesto. E não, não são músicas de protesto, né? Quer dizer, são ruins. Pra mim, música de protesto boa mesmo é Eu Quero Meu Voto Impresso. Olha só, eu acabei de pesquisar aqui. Me cheque, leva o Detonautas ao quinto lugar da parada viral do Spotify Brasil. Gente, mas o que, que é? Uma letra boa, pelo menos? Fala mais, conta mais pra gente. É Detonautas, cara. Mais um desserviço que essa família Bolsonaro tá fazendo pra gente, cara. Eu nem lembro de uma música do Detonautas, gente. Eu tô me sentindo tão bem, tão em paz. Não tem preço a paz que eu sinto agora. Tá, então é o seguinte, ruim. A música de fundo desse bloco aqui não vai ser Cólera, caralho, cara. Vai ser Detonautas do começo ao fim. Gente, eu odeio umas pessoas, né? Nossa senhora, sai pra bater nas pessoas. Colocar Detonautas. Ai, quem que tava escutando outro dia, CPM 22 também. Mas é isso, eu acho que teve uma época que eu e uma galera, né, no nosso círculo social, não gosto de trabalhar com nomes que a gente não expõe ninguém aqui, né? Mas, assim, era muito mais rígido com esse negócio de música, né? O cara tinha que, assim, ser uma banda muito, muito underground, que só vocês e seus 5 amigos conhecem. É, tem que ter um nome que não dá pra pronunciar, ou se for brasileira, tem que ser assim, é isso, tem que ser os caras da quebrada, e tem que ser esse tipo de punk rock, tem que ser esse, tem que vasculhar a vida inteira, pra não precisava nem dar BIM, porque os punk já dava conta de vasculhar a vida do cara pra ver se ele usava o cadastro do coturno de uma cor, se por acaso ele já tinha ido na padaria no mesmo horário de um cara que já trabalhou na mesma rua que trabalhava um nazi, entendeu? Tinha que ter toda essa apuração pra você escutar a música, isso pra você escutar. Que pra você colocar o patch ou a camiseta era uma pesquisa adicional. Você quer dizer então que antes do capitalismo de vigilância já tinha o punk de vigilância, é isso? Mas tinha, com banda então, mas você sabe que até hoje, olha, comecei no punk com uns 12, 13 anos, até hoje eu não coloco camiseta nem patch de banda, e bandas que eu sou fascinadíssima, as Resilos, X-Ray Specs, 999, eu tenho discografia inteira baseada no 999, escuto mensalmente. Não vou, porque chega um punk chato, vai falar, mas qual que é a terceira música do álbum tal, e o que, que ele queria dizer, e qual que era o bairro que ele morava, e qual que era o lanche preferido dele, sabe? Éramos umas intimação besta. E que não tinha nada a ver com política, no final das contas, né? Que ninguém tava debatendo as letras, ninguém se juntava para debater letra, né? Todo mundo se juntava para ficar fazendo fofoca da vida dos outros, da gringa, que não era nem da tua cidade, muitas vezes. Mas hoje em dia eu sinto falta até disso, né? Porque pelo menos as pessoas falavam de alguma coisa, né? Tinha um assunto melhor que detonar. Que tinha as bandas, tinha umas bandinhas punk e era tudo musiquinha de protesto, umas músicas foda. Mas vamos falar sério, Mercenários, umas bandas foda pra caralho. A gente podia cantar isso no protesto, pôr fogo naquela merda daquele carro de som. Lembra aqueles jingles do PSTU, que é anti-música, né? Não sei nem como é que tá a discussão hoje em dia de anti-música. Mas os punk falavam que era anti-música, isso aqui. Não, isso aqui o pessoal até dança, se bate, faz alguma coisa. Agora aqueles jingles do PSTU, o que que é isso? Como é que a gente vai chamar aqui? Gente, o Boulos lançou... Vocês estão sabendo, né? A campanha do Boulos. A campanha do Boulos, ele lançou uma música... Olha isso, é em versão japonesa do jingle dele, né? Versão desses jingles dele. Cara, é apelação, gente. A campanha eleitoral tá chegando em níveis que assustam, real. Mas todo ano a gente fala isso. Todo ano de eleição a gente fala, nossa, é a eleição mais baixo nível que eu já vi. Aí na próxima eleição a gente fala de novo a mesma coisa. Não, mas o jingle é que é muito isso, né? É muito procurando o jovem, né? O que o jovem vê hoje? Ele ouve o K-pop. Então, vamos fazer em versão anime aí. A galera vai curtir, vai votar em mim. Ah, mas cara, o Boulos já foi no podcast lá do ídolo dos incel, né, cara? Do Monark. E ainda foi meio decente a parada, assim. Porque os caras fizeram pergunta melhor que Vera Magalhães, cara. Gente, mas ele tá certo, ele quer ganhar uma eleição. Não sei se a gente tá informado de que quer ganhar uma eleição. Eu acho que ele. Não, tem mais que ir mesmo e falar com essa galera. Se os caras não forem escroto com ele, tá. Pensando em música e política, vocês falaram do K-pop, que punk rock todo mundo já fala. Agora o K-pop. Lá no Chile, que tinha um protesto todo dia, de manhã, de tarde, de noite, você escolheu o protesto que você ia. A galera do K-pop colou em peso. E aí, os pacos, né, a inteligência lá chilena, acusou os cantores de K-pop de estarem infiltrados, uma coisa meio assim, né? E teve essa puta crítica, assim, porque no final, os K-popers estavam mais à esquerda de alguns partidos, inclusive. Não, vocês não viram que foram os K-popers que compraram todos os ingressos pra coisa lá do Trump, né? Sim, e não, ninguém foi. Reservaram os lugares pra esvaziar o K-pop, o comício, são os novos punks, tal. Não era? Menina, não sei, nunca parei pra ouvir. Mas parece que sim, viu? Porque eles são jovens, eles são chatos. São insuportáveis, é um bom critério pra ser um novo punk. Se vestem de uma forma bizarra. Se vestem de uma forma bizarra, estão nem aí. Devem ter problemas familiares, né? Porque tem que ter problema familiar. Se a sua família é perfeita, você não tem que fazer parte de nenhuma subcultura, você tem que ir pra a merda. Mas eles vão em todos os atos no Chile, gente. Vão em todos os atos, ficam com uma coisinha de leite de magnésio. São fofos. E tem um Pikachu gigante que vai nos atos também, que é uma professora. A gente descobriu um Pikachu gigante em todos os atos. Eu já tentei no ato de Pikachu, mas a minha fantasia de Pikachu é muito, muito, muito quente. Aí não dá. Falando em ato e protesto, qual que é a sua música de protesto, literalmente, preferida? Pra num ato, assim? É, exatamente. Ah, é que agora eu tô na onda dos prisioneiros, que tá tocando de fundo, pensando que a gente tá ouvindo o programa, olha só, tentando transgredir, mas que eu vou mandar essa música dos prisioneiros. Que a galera canta muito fervorosamente, mas quando eu penso no começo da minha militância, dos atos de rua, cólera no geral. Não, mas eu tô falando música de protesto, literalmente, aquelas músicas que se criam nos protestos, nos atos. Acho todas um saco. Todas? Mas tinha uma, ó, tinha um proibidão, hein? Proibidão, vamos pensar. Como que era? MPL, o que é que você faz? Eu faço coisa que pelego aí não faz. MPL, qual é sua missão? Acabar com a tarifa e fazer revolução. MPL, você é pacifista? Não, meu sonho é jogar bola com a cabeça de um fascista. E aí, essa daí era só depois de finalzinho, tá todo mundo apanhando, o pessoal canta. Depois não sabe por que os Black Bloc quebravam os bancos no final do rolê, né? Tinha essa, tinha de Floripa, que era super, era tão complicado que eu já esqueci, mas vamos mudar de assunto que até o final do bloco eu lembro, deixa eu pensar aqui. Eu gostava daquela, que não era do MPL, mas daquela, o Fernão é escola de luta, essa completa é muito legal. Essa era boa. Ah, lembrei, aquela chega de tarifa e de político, babaca, a gente tá lutando por uma vida sem catraca. E aí eu gostava dela porque ela era boa e porque ela demorou anos pra pegar. E a vitória de 2013 não foi nem a merda toda que a gente fez, foi as pessoas conseguirem decorar essa daí que demorou pra pegar esse hit. E nem era gutural. E não era, né? Isso aqui, poxa. O K-pop, essa conversão do K-pop e do punk é da hora, porque assim, o K-pop dá pra escutar e dá pra entender a letra, se você falar coreano. Mas é muito chato. E o punk dá pra escutar e é muito legal, mas você não entende porra da letra. Então, tipo, o K-pop você entende a letra, mas eles só falam merda. O punk fala coisa boa, mas ninguém entende nada. Então tinha que ter um K-punk aí, talvez. Danilo, mas você entende coreano pra estar falando que eles só falam merda? Não, mas existe o Google Translate. E existem as minhas alunas. Suas alunas te falam as letras? Falam. Cara, eu nunca tive curiosidade de olhar. Falam, a letra. Escrevem no caderno, cantam. Canta aí, conta aí pra mim, o que eles falam? Ah, não sei cantar. Ah, falar, mano, bobeira, amor, amigos, bobeira, tipo, nada demais. Amor é uma bobeira pra ti, cara. É isso. Depende. Amigos é uma bobeira pra ti. O amor é político. Porra, Mandy. Amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Punks também ama, já dizia o Lixomania, para com isso, que era gutural. Eu coloquei no chat, meu, um dos 1 milhão de vídeos... assim, conspiratórios, assim, estará o K-pop por trás das protestas chilenas? Mas vamos lembrar que o K-pop vem da Coreia do Sul, aquele país que é tipo um enclave norte-americano na Ásia, não dá, né? É só pra encher os... Eu não sei, gente, é um grande mistério, que as letras não são politizadas pelo que eu entendi. O K-pop, na verdade, ele é inteligente, né? O K-pop, na verdade, é o que nossa música, tipo, nossa música hoje... que a gente tem, nossa música pop, né, brasileira, deveria ser. Eles tinham um potencial comercial muito grande e eles souberam vender, cara. E foi isso, eles conseguiram criar o próximo rock and roll. Não necessariamente tem... Não é como o jazz, né, que vem de um... Não tem uma história, é uma história comercial. E por isso que as letras são assim. Eu acho que é a mesma coisa que a gente fala, nossa, a Anitta não é politizada, tipo, óbvio que não. É. Mas no caso do K-pop teve um incentivo estatal, inclusive, né? Sim, muito, é exatamente isso. O próprio país soube usar a cultura pra gerar renda, né? É o capitalismo em sua mais magnificência, magnificência. E tem uma coisa bizarra em relação aos cantores de K-pop, que tem várias denúncias, né, de... Os regimes que eles são submetidos pra fazer parte dos grupos são muito bizarros. A galera não pode fazer porra nenhuma, não pode namorar, não pode transar, não pode fumar, não pode fazer nada. É um puta controle. Tem, inclusive, uma bem famosa, uma cantora bem famosa que tentou suicídio. Eu lembro que foi mó auê na escola, as meninas tudo chorando, que a menina tentou se matar. Eu falei, gente, ela não conseguiu, calma. Né? Então, Gente, o povo acompanha a vida da menina lá na Coreia do Sul? É, como a Bia falou, é um projeto internacional mesmo, de poder, de cultura, né? De, sei lá, indústria cultural, bizarríssimo. É indústria assim. Cultural, é total indústria cultural. O K-pop, ele tá inserido nessa lógica. Não, e aprenderam super bem dos Estados Unidos mesmo, porque eles estão investindo pesadíssimo em série, no cinema, né? À toa que Parasita ganhou, mas antes disso, já faz umas 2 décadas que eles estão nessa crescente no cinema. Não, mas quando a gente tá falando de economia, cara, a indústria do K-pop hoje é a indústria cultural que mais ganha dinheiro no mundo, se eu não me engano. Eu tava lendo sobre isso esses dias. E é muito louco, né? E eu tava vendo também esses dias, ó que loucura, eu tava no YouTube vendo reação desses ARMYs, né, que eles chamam, nem sei se é isso, enfim, dessas meio boy bands, assim, a reação deles à música brasileira. E eu fiquei pensando o quanto... Mas e eles ficam impressionados com a qualidade. Mas pera, são os K-pops. Não, mas pera, música brasileira qual? Não, música pop nossa, óbvio. A pop. Funk. Tá. É nossa música comercial, né? Assim como a música comercial deles, é a nossa música comercial. E eles adoram. E aí eu fico pensando, cara, é tão burro o Brasil não vender isso. Porque exporta, de certa forma, né? Mas não exporta tanto quanto deveria. Então, o sonho da Bia era... Os jovens na Coreia do Sul cantando e dançando Anitta, é isso? Detonautas. Galera, dançando, vamos lá, vamos combinar uma coisa. Cantar, o pessoal até vai cantar. Agora, pra dar aquela encoxada, é muita mudança cultural. Porque essa encoxada, ela vem de dentro, ela vem, entendeu? É outra UEA, sabe? Enfim, bom, então o K-pop já não dá, porque os caras respeitam o empresário. Então já não dá. Pra respeitar o empresário já não é punk. Sabe o que você me lembrou, essa coisa dessa coxada vem de dentro, Mayara? Duas histórias engraçadas, ou não tão engraçadas. Uma vez, na época que o Espaço Impróprio tava fechando, eles trouxeram o pessoal da Crime Think, né, pro Brasil, que era uma pegada que o pessoal do Impróprio gostava muito. A Crime Think é um selo estadunidense, pra você que está escutando e não conhece, de música punk, mas que tem um ativismo político lá, principalmente pautado no anarquismo e tal. Beleza, não vou falar mais do que isso. E aí eles fizeram uma oficina, que era uma oficina de consenso, né, porque felizmente no punk se discute muito a ideia de consenso, questão de gênero e tal. E aí foram fazer oficina de consenso, aí tem uma galera lá, meninos, meninas, homens, mulheres, e aí eles pediram pra fazer par com alguém do sexo oposto que você não conhecia. Aí beleza, fizeram. E aí a diferença de cultura ficou clara, que eles começaram a falar pras pessoas fazerem coisas que aqui, pra gente, não significa nada. Então assim, ó, encosta no ombro do colega. Colega, como você se sentiu? Agora dá um abraço no colega. Agora dá um beijo no rosto. Aí a última coisa era um selinho. E acabava no selinho. E a galera falava, gente, mas tipo, gente, não, pra eles lá, pra eles chegarem a dar um selinho, é um processo, né? Então, e aí foi, tipo, tu não falou, mas não entendi essa oficina. Ficou meio... Não, claro que a gente entendeu a oficina, mas ficou muito claro a diferença de cultura, o comportamento corporal, né? Entre os países. Que é uma outra dimensão política da música, que não é assim, existe a coisa hiper, ultra, mega racional e explícita, que é a letra, que é o que o cara está falando, mas existem várias outras dimensões políticas da música, desde o ritmo em si, da origem dessa música, e enfim, como você comercializa essa música, se você vai fazer essa fitinha demo e vai distribuir, se você vai distribuir de maneira comercial. E o que essa música que veio acompanhada de toda uma série de coisas, né, rituais, e o que, que acompanha isso, né? Então, acho que tem outras dimensões que dá pra pensar a música além disso. Até a Anitta mesmo, quando a Anitta faz o clipe na favela, era muito polêmico, mas eu, na dúvida do que achar, eu achei interessante no começo, né? Falei, caralho, ela tá, tipo, falando, meu, é favela aqui mesmo. Depois, agora, passou as férias em Aspen. Foi esquiar, foi palhaçada. eu acho que existe muito essa noção, né? De que a letra em si, ela tem que ser política. E não, nem sempre, eu acho que... Até no K-pop, se a gente for pensar. As pessoas que consomem K-pop, elas estão muito à esquerda, por sei lá qual motivo. Mas se a gente for pensar no rock, né, não todo rock também era político. E isso não fez com que as pessoas que ouvissem rock não fossem pessoas que se envolvessem na política, né? Eu acho que rebaixar o comercial também como não político é isso. A gente tem uma cultura aqui, popular aqui, que é muito de periferia no Brasil. Por isso que quando eu falo a gente tinha um potencial, a gente tinha um potencial. E é um potencial interessante. Mas é um potencial, óbvio, que é comercial capitalista. A gente deveria saber se apropriar de outra forma, né? Só pra me defender. Fala de Mangue Beat. Fala de Mangue Beat, agora não. Fechamos, então? Arrasou. Não existe trabalho ruim. O ruim é trabalho e economia juntos. É um dia de real grandeza, tudo azul. Das lavouras no campo às obras da cidade, podemos encontrar pessoas cantando enquanto trabalham, já que quem canta os males espanta. Para fazer esse meio campo entre ofício e o prazer, nosso camisa 10, Danilo Nakamura. Boa noite a todos e todas, boa noite aos ouvintes. Bem, hoje, pensando na música, pensando numa possibilidade de tentar discutir economia aqui, vai ficar um pouco forçado, eu acho, assim, a minha escolha, ou não, vai ser uma junção de discussão sobre economia, violência e política, e embora estejamos num podcast assim, meio punk, assim, digamos assim, né, com estética e com... vou ser meio blasé, vai ser uma música do Chico Buarque, tá? Bem, então... Tá liberado. Tá, peraí, agora é a hora que eu uso aquele poder de chutar as pessoas da sala. É isso? Bem, mas é uma música desse último álbum dele, né? Chamado Caravanas. É, em que eu acho que ele traz uma questão essencial pra gente pensar, que é essa questão da violência no Brasil, do linchamento. Até eu tava ouvindo a música dele, até relembrei de um livrinho do José de Souza Martins, né, em que ele faz uma sociologia do linchamento no Brasil. E o Chico Buarque, no Caravanas, ele começa cantando, né, falando da população descendo os morros, né, falando do cada, né, ele vai citando algumas favelas e um dia hiper ensolarado, dia quente pra caramba, Rio de Janeiro pegando fogo, então a galera tá descendo o morro pra ir pra praia. E aí é muito da hora a descrição que ele vai trazendo. Ele traz uma discussão sobre, sei lá, a sexualização dos corpos negros. Então tem um trecho da música que ele fala como que dizem que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. E diz que eles têm picas enormes, com seus sacos são granadas, lá das quebradas da maré. Então ele vai trazendo todos esses elementos até que os negros, a população pobre, chega na praia e o povo de bem apela para a polícia, né? E nesse apelo para a polícia, eles começam a dizer, né? Para a polícia despachar de volta o populacho para a favela, para Benguela ou para Guiné, né? Então aí tem toda uma questão de uma discussão histórica, né, sobre a escravidão. E aí tem a parte que ele começa, né? Tem que bater, tem que matar, tem que engrossar a gritaria. Filhos do medo, a raiva é mãe da covardia. O doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arará. Ah, não há. E aí ele começa o refrão, né? Que é essa coisa que ele fala assim, ah, a culpa deve ser do sol. Tipo, meio que um delírio, né? A ideia, a culpa é do sol. Aí, né, o Chico Buarque e suas referências literárias, ele tá, quando ele fala a culpa é do sol diante dessa violência, ele tá remetendo ao livro O Estrangeiro, né, do Camus. Quando o francês mata o Margelino, e aí no julgamento uma das formas de absolver esse cara é dizer a culpa era do sol, ele tava ali delirando, não tava pensando direito, e aí matou. A banalidade dessa morte aí, né, desse absurdo que acontece, vira a culpa da natureza, a culpa de alguma coisa. E aí por que eu trouxe essa música e como que eu pretendo trazer essa questão econômica e política, né? Porque, bem, primeiro que isso é um linchamento, violência contra negro pobre no Brasil, é uma regra, né, desde da nossa colonização. Acho que esse é o primeiro elemento. Mas é trazer essa discussão, né, que a gente tem trazido, que está todo mundo falando, tem uma série de discussão, que é pensar o porquê esse sentimento de que estamos vivendo, né, um neofascismo ou um governo cada vez mais violento, o que que é essa representação, o que que é esse sentimento, né, acho que nosso, dessa violência, né, que ela está aumentando, né? E aí eu acho que tem questões interessantes de pensar, inclusive no contexto da pandemia, né? Até as eleições, a discussão desse tipo de candidato, tipo Bolsonaro, tipo Dória, tipo Witzel, que tava tudo junto, né? Agora, cada um no seu canto, mas cada um fazendo suas maldades do mesmo jeito, era de que tinha que atirar na cabecinha, né? Esse era o papo, né? E era para proteger as pessoas de bem, e morria quem merecia, no fundo. Por que que você tava lá? Porque então a vítima, né, era sempre culpada de ser morador da favela, de estar num momento em que a polícia tava fazendo ações, e aí então morria quem merecia, quase, no fundo. No fundo era isso que eles estavam querendo dizer. A pandemia traz outra questão, porque um pouco dessas pessoas de bem também morreram, né? Só que, ao mesmo tempo, existe o índice de que quem morre mais são os pobres, favelados e pobres, e, né? Então, portanto, revelou um índice importante, né? Dentro desse governo que não garante nada, dentro desse governo de desmonte de políticas públicas, cada vez está mais claro de que as vítimas dependem de renda também, né? A noção do merecimento agora trouxe a questão da renda, já que não tem política de saúde também, vai se salvar quem tem renda, tem um processo de privatização, da violência aí, que é o recurso às armas, né? O monopólio do Estado, eles estão até abrindo mão no sentido assim, ó, tá bom, vocês podem ter arma também. As pessoas de bem, óbvio, né? Porque o outro é o traficante, é o bandido que tá pra apavorar as pessoas. Então eu fiquei pensando um pouco nisso, nesses processos de ampliação da violência, o quanto ele é estrutural e histórico no Brasil, mas o quanto boa parte dessa percepção nossa não aumenta, e de fato não é só uma percepção, se torna real, quando você tem um desmonte, né? Aí tem uma junção de política neoliberal, desmonte dos serviços públicos, de horizonte também de crescimento econômico que traz todas essas coisas. O processo de descartabilidade da população se torna mais amplo num momento como esse. E aí eu acho que o Chico Buarque consegue trazer bem essa mensagem nessa música Caravanas. É louco você falar, hoje é um dia, não pro Brasil, né, mas para essa questão do neofascismo, que aconteceu um marco, né, uma coisa importante, que foi o partido neofascista, neonazista grego lá, ser considerado uma organização criminosa, os seus líderes todos estão sendo processados e correm risco de prisão, e um dos neonazis que assassinou um rapper anarquista lá foi preso, né? Talvez condenado, quer dizer, já estava preso e pode ser condenado à prisão perpétua. Por mais que eu odeie a justiça burguesa e não ache que isso vai resolver o nosso problema com o neofascismo, na verdade, o próximo grupo a ser criminalizado depois deles são os radicais, entre aspas, de esquerda, né? Quer dizer, entre aspas e sem aspas também, né? Joga todo mundo. Eu fico pensando como esse neonazismo cresceu na Grécia num momento parecido com o do Brasil, né? De crise econômica fodida, assim, que o país estava arrebentado. E aí eu fico pensando se essa notícia de hoje na Grécia traz alguma esperança de que num futuro, talvez não tão distante, a gente veja as pessoas responsáveis por todos esses absurdos que a gente vê hoje aqui no Brasil serem minimamente responsabilizadas. Já que o método do deu ruim de lidar com isso, que segundo a Beatriz é jogar fogo, demanda um pouco mais de organização popular pra gente conseguir, e acho que não vai ser em 5 anos. Mas talvez a justiça burguesa possa nos dar algum alívio, algum conforto, mesmo que seja uma ilusão, não sei. Se eu fui pra muito longe do assunto de música, é que o cara era um rapper, né, então... Eu acho louco que a condenação ficou marcada pela morte de um rapper, né? Tipo, bem louco isso. Não, acho que tem tudo a ver, assim, né? Essa discussão aqui no Brasil, acho que essa polarização dentro de quem é legítimo, quem sofre de fato nessa violência. A ideia, existem as pessoas de bem de um lado, aí do outro entra esse comunismo... comunista, os radicais de esquerda, como você falou, ou ativistas em geral, pessoas que têm... opiniões minimamente progressistas virou esse comunista, né, obviamente que, e aí as gradações, as intersecções são gigantescas, aí entra dentro desse ativista, daí também aí entra a questão negra, e depois entra a questão de classe, né, de questão da pobreza, aqui ainda menos não, né, porque isso aqui vai pegar com esse tanto de imigrantes chegando, e a questão dos imigrantes, né. E aí esse discurso é muito parecido, eu acho, do Bolsonaro e do Trump nos Estados Unidos, assim, né? De um lado as pessoas de bem e de outro essa corja, esses seres matáveis aí, né? O ser da necropolítica que tem tanto se falado aqui no... E que é inclusive uma característica do próprio neoliberalismo, né, cara? De acabar com o Estado... com a parte do Estado responsável por um bem-estar social que é, né, tentar chegar, dar algumas condições iguais meio que pra todo mundo, assim, que o neoliberalismo faz é acabar com essa parte, assim, acabar com a polícia ele não acaba, acabar com a interferência violenta do Estado ele não acaba, ele inclusive se favorece e, né, e usa muito pra estabelecer essa diferença. Mas Bruno, claro, né, porque se você tem uma população puta, mas você tem a polícia, cara. Tá tudo resolvido, né? Entendeu? Inclusive dá mais então, lucro. Então você pode acabar com o bem-estar social. Inclusive dá lucro. Você pode acabar com o bem-estar social, mas você não pode acabar com o seu monopólio de violência. O neoliberalismo. Ainda nesse rolê de música e economia e trabalho e Brasil, tem um vídeo do Mano Brown circulando por aí no Le Monde Diplomatique, que ele fala exatamente isso, né? Cadeia... Ele fala que o... Uma frase que o Bezerra da Silva falou pra ele num show que eles fizeram junto antes de morrer, né? Cadeia é igual show, pra dar lucro tem que estar lotado. Não sei se vocês viram esse vídeo. Eu vi, cara. E é muito por aí, cara. Uma coisa que eu fiquei pensando dentro dessa comparação que o Mendes fez com a Grécia, assim, a questão, essas violências, né, essa violência, esse exemplo é de um indivíduo neonazista contra um ativista, né, um rapper e ativista. A questão aqui é muito louco a gente pensar dessa violência que muitas vezes não aparece o rosto, né, a polícia é uma corporação aí em que a gente depois nunca sabe, né, vai ser julgado internamente aqui e ali, se para ver se cometeu abuso, e a gente não... a gente se choca no momento com o caso, né, o caso do esse monte de casos que aconteceu, inclusive no período da pandemia, do menino que foi morto dentro de casa, dentro de todas as operações policiais que continuaram acontecendo, e isso vai se perdendo, né, a gente de repente, sei lá, a noção da justiça da burguesa, e isso, sem ter ilusão pra ela, mas aqui nem isso assim, é claro pra gente, né. Nem essa possibilidade do julgamento e da tentativa de acompanhar um processo, né? Eu acho que isso é mais terrível, né? Entra dentro das noções, assim, os linchamentos, né? Que o livro que eu falei cita bastante, que muitas vezes é justiçamento popular, boa parte do que ele está falando, mas o linchamento ele é liberado para a polícia. A polícia lincha, né? Esculacha e de acordo com o lugar, eles farejam, eles sabem que eles podem fazer isso. De vez em quando dá um erro aí, eles... aí vira um caso, vira um escândalo. Mas, em geral, eles sabem, inclusive, em quem fazer isso, né? Agora, outra coisa que eu lembrei, desculpa, não sei se vocês iam falar, mas outra coisa que eu lembrei dentro desses casos de violência em que a gente vira um absurdo, né? E tem a questão de classe, tem uma questão econômica aí muito forte, é o caso da patroa, né, do Recife, que estava pintando a unha e que estava, portanto, querendo paz para ter o seu serviço, né, ficar bonita e ok. E do outro lado tinha uma criança querendo, né, simplesmente precisando de atenção porque a mãe estava fora fazendo um outro trabalho para ela, né. E aí é a ideia de que, de repente, a culpa foi do sol, né, foi uma distração, foi qualquer coisa aí que me fez largar essa criança aí. Então, tipo... Vai se tornando uma banalidade, né, essas mortes, assim, esses descuidos que, no fundo, vai revelando todas essas estruturas brasileiras, assim, que são terríveis. Essa junção de violência, descaso, né, tipo, desigualdades sociais. Pensando aqui, eu não sou um grande fã, assim, do Chico Buarque. Não é que eu não gosto, só apenas não conheço tanto. Mas ele tem... Ele tem outras músicas também que se relacionam com violência e economia, né? Fora do PA em Construção, que acho que é talvez a mais famosa, que fala de violência econômica aquilo ali também, né? De violência social e econômica. Tem outras, tinha uma outra que eu lembrei quando a gente tava falando e agora eu já esqueci. Mas eu acho que é um tema recorrente na obra dele, quer dizer, na perspectiva que eu tenho da obra dele. Tem, cara, ele tem várias abordagens dessas... dessas diferenças de como isso se processa e tal. Meu guri, por exemplo, né, que ele vai falar, tipo, e aí a visão da mãe do guri que era um fudido, que não tinha nada, e daí, pô, é pego roubando e tal, e, né, e aquela questão e a visão de que, cara, que falta muito pra quem fala de dar um tiro na cabecinha e de quem pede isso, que é, cara, é uma pessoa, né, que tem uma família, ou às vezes ou não tem mais, e tá dentro de relações sociais com outras pessoas, e, né, que a música dele é muito trazer isso de volta, né, algo que às vezes é propositalmente escondido, né? Sim. É a segunda vez já, né, que eu trago o Chico Buarque sempre, no Subúrbio, que foi outra música que eu coloquei na abertura de um dos, né, do quadro Economia aí. Né, ele tá muito antenado com o Subúrbio, com a favela do Rio de Janeiro, assim, ele tem nos últimos álbuns tem sempre aparecido essa questão, assim, eu acho que ele, sabe, tentando... né, dentro dessa música mais politizada, dentro dessa música política, trazer esses sujeitos históricos para a cena da música dele, assim, né, isso é bacana de ver, assim. É, eu acho que ele tem essa coisa um pouco de evidentemente, cantar sobre o que ele vê, né? De realidade que todo mundo vê acontecer, e acho que um pouco de a homenagem do, né, aos caras que influenciaram ele, que ele é o cara de classe média alta e tal, e que meio que pagando um tributo pra essa galera, assim, tipo, velho, dá uma mãozinha aqui pra fazer a voz de você subir um pouco. É isso, né, herdeiro também da tradição crítica, né, filho de Sérgio Buarque de Holanda, e pensando, tem uma questão no, né, eu acho que ele, como músico, ele entra dentro de uma tradição de uma geração que tentou ler o Brasil aí, né, obviamente a gente pode até ver até onde eles de fato conseguem, por questões de geração, ou de classe, ou seja lá qual for, mas acho que ele faz parte dessa tradição aí. Tem um discurso que às vezes é recorrente, mudando, não completamente, né, mas a coisa de ler o Brasil, que eu já ouvi várias vezes, de que a MPB não existe mais, a MPB morreu, que essa nova MPB é uma bosta, não significa mais porra nenhuma, perdeu tudo do que a MPB tinha de, exatamente de crítico, de vanguarda, sei lá. E às vezes eu fico pensando não, eu não lembro com quem foi que eu discuti isso, mas que não é que a MPB perdeu, é que a MPB mudou, né? O que a gente pode considerar a MPB hoje talvez esteja em outro lugar aí, não esteja mais no lugar em que eles estiveram naquela época, né? Talvez esteja o que é a música popular brasileira, aí a gente vai estar numa discussão do que é chamado de música popular brasileira, né? É um estilo musical ou é algo que de fato seja popular e tem algum tipo de característica própria? E eu vejo que talvez o que seja a nova MPB hoje sejam coisas tipo Lineker e os Caramelos, essa galera que tá na quebrada, tá na periferia e que, portanto, tem um outro, vou usar aquele termo que eu nunca sei se eu tô usando certo, o outro lugar de fala, né? Que vai falar às vezes das mesmas coisas, mas de outro lugar. E a questão é que quem vai escutar, às vezes são as mesmas pessoas, mas em grande parte não são as mesmas pessoas, né? Então quem escuta o Chico não é necessariamente quem escuta essa galera. Enfim, não sei, acho que fica aí uma dica de mestrado pra você que tem vontade de estudar música popular brasileira. Mas acho que é isso, mano. Acho que tem, não sei se é dentro, o que é MPB. Acho que tem uma discussão talvez de uma... É um desgaste da forma canção, né? Tipo, daí entra bossa nova, entra tropicalismo, todas essas coisas. Porque daí é isso que vai. Quem fez o retrato do Brasil nos anos 90, sei lá, escuta os Racionais, escuta Sobrevivendo no Inferno para entender o que é os anos 90, escuta o Chora Agora e Depois no. Nada Como Um Dia Após o Outro, né? Na verdade. Pra pensar os anos 2000, assim, eu acho que teve outros, teve estilos, né, formas, né, de cantar o Brasil nesse sentido, assim, de retratar o Brasil, e aí eu acho que é mais potente mesmo nesse momento. É, e aí pra entender 2020 eu ouvi Detonautas. Agora esse da Michelle, né. A gente abriu o programa falando sobre... O Ratos de Porão enquanto leitura do Brasil dos últimos 40 anos. E a gente chega aqui na parte de economia falando novamente de leitura do Brasil e indo do Chico Buarque ao Detonautas. Muito bom. Danilão, é isso? É isso. Maravilha. Bem, a gente se vê daqui a 15 dias. Nos vemos daqui a 15 Valeu, dias. Valeu, Danilão. Então. Até mais. Até mais. Olha o esporte! Olha o esporte! Olha o esporte! E aí, Coyote? Olha como me olha. Todo mundo desse podcast já ouviu e provavelmente sabe cantar um trecho dessa música. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Sem falar nos hinos e nos cantos de arquibancada. Pra tocar o bumbo com força e falar de música e esporte, Elson Teixeira. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Falar de música e a relação com o esporte, né? Eu, como tinha falado, estava pensando em mil coisas, né? Acho que ambos os temas aí, acho que é muito legal de conversar, mas às vezes eu fico pensando que faz parte aí de uma indústria dos sonhos, né? Que são dois temas aí, né? Duas situações de complexidade em sentido, assim. Tanto a música e o esporte, vou pincelar sobre isso, mas eu quero entrar nesses outros temas aí. São dois elevadores sociais, né? Assim, São uma das poucas possibilidades de ascensão social que você tem nesse país, assim, econômica. E aí quem chega lá em cima é o mínimo do mínimo, né? É muito pouco. E ele acaba não ajudando em nada, porque assim, você fica com milhões de pessoas frustradas, que não chegam ao tal do estrelato. Isso é uma merda, tá ligado? Porque existe toda uma indústria cultural dessa porra que vai propagando. Você, desde criança, tem que gostar de futebol. Aí a relação com música é complexa, né? Se você é a indústria da massa aí, as músicas são sempre aquelas massificadas, é a questão do jabá da rádio, né? Então, e quando você pensando assim, porra, as duas eram um tema meio doideira, né? Mas aí veio o arrombado do Pomo, ele trouxe 90 milhões em ação aí. Então acho que se a gente pensar esse meio século de Brasil aí, começa o meio século finalizando, tomando uma bordoada dos anos 50, mas a ditadura militar capturando aquele time de 69, tirando Saldanha, colocando o cabo deles, a Galinho, montando time, né? E aí foi campeão, né? E aí nos outros esportes acho que é a mesma coisa, né? Um dia desse eu tava ouvindo um podcast com a Joana Maranhão, assim, e ela, sou meio sensata, né, na fala dela. Foi meio muito doido que no esporte de alto rendimento nesse país, o cara, ele seja de direita, assim, né? Mas e aí tem às vezes porquê, né? Não é mais do que ser de direito, é aquele meritocrata de merda, sabe? Self-made man, assim, tal. A gente vê todos os dias aí nos nossos mercados de trabalho, nos nossos semeanos. Então, se eu pudesse jogar bola com esse povo, acho que eu daria uma boa bica. Mas voltando ao tema música, desculpa o desabafo. Puta, acho que essa música é meio foda, né? 90 milhões de ação, né? Eu, na minha cabeça, nitidamente, tem a música de 94, assim. E é uma seleção que eu mais eu me recordo, assim, que o Dunga xingar uma taça em 94, eu torci por, acho que em 2010 eu torci por ele pra xingar a Globo, assim. Mas eu acho que em 2010, se ganhasse, eles iam fazer uma grande oração, louvores, músicas gospels do Senhor Jesus. A de 94 era aquela do... Como é que era? Eu sei que vou do jeito que eu sei. É essa? Não, acho que essa é 98. Não, 94. Porque eu lembro que eu tava na escola... 98 eu tava no ensino médio já. 94, eu lembro que eu tava na escola, eu tinha aula de música na escola pública, olha outros tempos do Brasil aí, né? E na aula de música tinha que fazer uma paródia. Eu lembro que a gente fez uma paródia dessa música pra zoar a Colômbia, porque a Colômbia era a expectativa da Copa e foi eliminada na primeira fase, né? E aí a gente fez uma... Eu nunca vou, nem disfarçado de rei, ver a Colômbia ganhando, por isso eu vou me mandando, pois se ficar, só vou ver um gol se for de mão, ou de futebol, de botão. Nunca esqueci. É, assim, a música, esses jingles de música de Copas, né, são muito pegajosos, né, e levantam um fanismo barato, assim, acho que como fez começar a ter um certo rasgo de Copa do Mundo, assim. Naquele mês que eu tenho zero vontade de ver futebol, tenho zero vontade de dialogar de futebol, com aquele jingle quando você liga a TV em qualquer desgraça de música. É um mês que eu fico com mais raiva de todo mundo, pra falar bem a verdade, assim. Então eu sou um cara que adora futebol, mas não gosto muito de Copa do Mundo, na verdade. Ah, eu gosto de Copa como evento, eu não gosto da seleção brasileira. Eu tenho um ranço com a seleção brasileira, com a coisa midiática e tal. Já fui fã, mas eu acho... Cara, eu não sei... Se é do começo dos anos 2000 pra cá, assim, que eu, sabe, não sinto mais identificação com os caras, não vejo mais uma galera que me representa, sabe? E aí é uma, parece uma seleção tão de plástico quanto o sertanejo universitário, que a gente já xingou aqui nesse programa. Ó, sobre essa relação da música e esporte, aí você colocou o jingle da música da Copa de 70... E acho que a figura mais musical, assim, naquela época era o Simonal, né? E é muito doido, assim, essa relação que esse cara teve da música, como ele se misturou com o futebol, assim. E tanto a Copa de 70 como o Simonal foram figuras aí da ditadura militar. Eu li a biografia do Simonal, tenho as dúvidas sobre a questão dele ter sido delator ou não. Se eu fosse branco, da Zona Sul Carioca, pode ser que o julgamento dele fosse outro. Possivelmente, assim, tem essa dúvida que paira. Agora, se tu for pegar um cara que pelo menos, assim, pra gente ser bonzinho, vamos falar que colaborou por omissão, que é o Roberto Carlos, né, cara, que é o... Eu prefiro ficar com o Simonal, assim, no CTS. Mas, assim, acho que o que eu acho doido, assim, da relação... Eu chamei o Roberto Carlos pela relação com o futebol, porque não só tem o jogador e a perna de pau, né, cara. Mas assim, eu pensei assim, é um tema que é meio complexo. Eu não pensei na palavra, numa música, né, num filme Maravilha da Vida, na parte do futebol. Fiquei pensando na relação sobre os temas e como eles estão inseridos na história do Brasil, né? Dessa do século XX, metade pra cá, né? Porque, e aí eu fico recortando em Copas e pensando 4 em 4, né? Então assim, a gente teve 20 anos de ditadura e teve umas 3, 4 Copas. Não, teve mais, né? 66, 68. Tá, 66, 70, 74, 78, 82. É, 82, se você considerar que 84 a ditadura acabou de verdade, né? Se você for até 90, tem 86 ainda, vai. São uns... Ah, 86 ainda dá pra botar na conta porque era o Sarney ali. E nos outros esportes era a mesma coisa, né? Assim, por exemplo, esportes, os individuais acabam acontecendo por pontos fora da curva, né? João do Pulo da Vida, os times de vôlei e de basquete. Mas eles não são capturados pelas ditaduras militares, assim como o futebol acaba sendo. Né? E a música também é, né? E aí um tema sobre esporte que um dia eu tava vendo e também eu fico pensando da música, e aí é difícil falar, porque não é meu lugar de fala, como o negro, né, no esporte, na música, é sempre colocado de lado. Ele nunca pode ser o personagem principal, né? Ele nunca pode ser, assim, por exemplo, o goleiro, a figura do goleiro no Brasil, assim. O preconceito tem desde o Barbosa de 50, aí você teve um Dido em 2006, mas mesmo assim, com gente preconceituosa citando ainda a frase idiota sobre isso. E aí a mesma coisa da música, né? Você sempre vê o branco fazendo músicas no sentido, músicas complexas na visão, aí anos depois você vê pessoas começam a entender que Cartola fazia música mais conceitual do que se pensava, e aí o cara só foi ganhar dinheiro com 70 anos. Então, assim, essa relação de como o Brasil ele consegue misturar, fazer esse tal do racismo estrutural que a gente vem aprendendo aí, né? E é difícil compreender como ele está na estrutura mesmo, quando você começa a ler, a entender as camadas que isso atravessa a nós. No esporte é a mesma coisa, né? No esporte nunca o cara cerebral é um negro, sempre é um. Aí, por exemplo, eu estava vendo. Assim, tem situações assim, por exemplo, o zagueiro negão, ele tem que ser brutucutu, ele não pode ser o cara que tem um pensamento diferente. O esporte é muito atrelado a essa questão da disciplina, né? A música nem tanto, você consegue divergir em outros temas, a música consegue falar de outras coisas assim, mas nunca o negro é aquele que faz uma música do formato do pensar reflexiva, né? Ou ele faz a música de entretenimento, assim. Então, essa relação da música do esporte, acabei entrando aí para um meandro mais difícil do que só falar sobre o filme Maravilha, mas eu acho meio complexo, assim, porque é a nossa vivência, mas quando a gente para analisar e dá três passos atrás, a gente vê como a cidade brasileira é escuta pra caralho, tá ligado? Essa é a grande real, assim, acho que eu já tô muito ácido, desculpem a todos aí. Ah, mas acho que tem vários pontos legais aí, cara, pra gente pensar, acho que especialmente de como... tudo se transforma num produto para ser utilizado como porta-voz de um capitalismo tosco, assim. Não que haja algum outro tipo, mas sei lá, parece que alguns são um pouquinho mais sofisticados, assim. Aqui parece que é uma coisa, sabe, o toscão, assim, pega daqui e bota aqui do lado sem nem transformar nada, assim. É uma coisa quase extrativista de produtos culturais para usar como propaganda. Segue a vocação do país, né? De ser um país agroexportador, é um agroexportador de cultura também. Somos commodities culturais. Mas essa coisa dos grandes eventos, assim como a Copa, as Olimpíadas também sempre tem uma música, né? Uma música das Olimpíadas, né? Tipo, que é marcada e fica marcada. Sempre não, né? Às vezes é uma diva pop que canta, às vezes é um cantor, sei lá, o Rick Martin, enfim. Mas eu fiquei pensando... Oi? Rick Martin foi a Copa? Copa. Foi a última Copa que eu torci, falando isso, pro Brasil, de verdade. Depois disso eu não consegui nunca mais. Mas, pra além dessas músicas oficiais, tem as músicas de torcida, né? Você falou antes do basquete, do vôlei. Uma música que marcou muito a minha infância, imagino que a do Pomer também, porque a gente tem uma idade parecida aí, pelo menos ele deve lembrar, é aquela do ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, cima, embaixo, puxa e vai. Que era a música que a galera cantava no jogo de vôlei. Né? E ficou famosa, e a galera que tava na escola e popularizou essa música. Famosa a Olimpíada de 92, cara, que foi quando a coisa, quando o vôlei estourou no Brasil. Sim. E aí, essa coisa de Olimpíada, eu lembrei de uma coisa mais recente, que acho que foi nos Pan-Americanos aqui no Brasil, nos para-pan-americanos. Eu lembrei da Beatriz por causa disso. Que aí tava tendo uma prova de natação, e para-pan, né? Pessoal, na prova de natação tem várias categorias. Um não tem um braço, outro não tem uma perna. E a galera criou uma música que era assim: vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos sem braço, vamos sem perna, vamos ser campeão. E eu vi aquilo e eu falei, cara, isso é muito absurdo. Mas a galera, os nadadores, piraram na música e saíram da piscina com a medalha e cantando junto assim, velho. Eu falei, isso só acontece no Brasil. Não existe outro lugar do mundo em que isso possa acontecer. Não existe, coisa absurda. Velho. Tô segurando o riso aqui, pensando que, tipo, uma galera cantou assim, né? Nossa, É uma naturalização, né? A gente enraiza o preconceito, o capacitismo, o racismo, tudo isso de uma forma tão absurda que a gente faz uma música e as pessoas que fizeram, elas não têm a dimensão de quanto aquilo pode ser ofensivo. E quem tá escutando, se pá, também não, né? Porque talvez ouviu aquilo a vida inteira e é a primeira vez que ouvi aquilo como uma celebração e não como um demérito, sei lá. Ressignificação. Eu fiquei caralho, isso é um suco, puro suco de Brasil, assim, perfeito. Não, se você olha pra trás, assim, por exemplo, os apelidos de jogadores de futebol e aí de outros esportes também, tipo Buiú, Zé Negão. É que agora, olhar pra trás, assim, às vezes tem aquela... Toma cuidado de reavaliar, né? Apontar que aquilo era um racismo, era um preconceito. Tem que tomar muito cuidado, né? Mas, assim, a gente tem... Se você olha pra trás os recortes, assim, você vai vendo os preconceitos enraizados e sendo gritantes, assim, tá ligado? Por exemplo, o Pelé, ele é foda, mas às vezes eu fico pensando se ele fosse branco, seria até... É que ele foi embranquecido, né, o Pelé, não o Edson. Mas você vê que, tipo, as pessoas, mesmo assim, por exemplo, a situação do Pelé não ter assumido o filho, né, a filha lá que morreu. Ah, é preto, né? Sempre tenta pegar a questão do racismo, assim. Aí se fosse um cara branco, é diferente a relação. Não, visível, assim. E no esporte é a mesma coisa. Na música é a mesma coisa. Por exemplo, assim, o Itamar Assunção, cara. O cara é foda, tá ligado? Ele era foda. E aí o cara não tinha o valor dado, assim, pela qualidade musical que ele tinha. E só anos depois foi dado. E gratificamente, porque a filha dele faz um trabalho fodido de memória, tá ligado? E a mesma coisa, às vezes, é a relação do esporte, né? De ídolos, assim. Ídolos esportivos brancos, eu tenho a sensação, e eu vejo, assim, são tratados de uma maneira muito diferente pela sociedade. E aí eu fiquei pensando, de verdade, desse tema aí nessa minha semana atribulada, que, caralho, música e esporte tem essa questão do elevador social, que faz parte de uma indústria do sonho das pessoas, né? A única vez que a possibilidade que as pessoas podem ascender socialmente, assim, né? E através do tal do trabalho, que não é, né? Um arrombado que me dizer que o trabalho dignifica algum homem ou se fuder nessa porra. E, assim, eu acho da hora a relação do esporte com a música em algumas coisas, por exemplo, quando ela consegue dialogar e ela tenta quebrar alguns estereótipos. Mas ela sempre é tentada interrompida, né? Por exemplo, mais recente, que não era nem quebrar tanto, que era o tal do bom senso, o Dida, cara, que foi um cara do goleiro de 2006, que é o negro goleiro, ele era um dos líderes dos expoentes. Mas as pessoas não falavam dele. E falavam que nas reuniões com a CBF ele era um cara que mais falava. Aí a gente tem esporte agora da ginástica mais recente, eu vou sair do século XX, né? Menino da ginástica artística, que tava no Clube Pinheiros. Não é que é foda? Desculpa, como é que ninguém quer um menino em algum clube? Se fosse um menino que participou lá do Big Brother, eu acho que ele tinha uns 4 clubes, tá ligado? E aí a música é a mesma coisa, né? Quando você vê um cara, às vezes, negro, que ele faz uma música fora do eixo, fora do esquadro lá da música de massa, faz outro tipo de música, ele já começa a ser meio que contestado. Né? Agora nem tanto, gente. Agora nem tanto, entre aspas, né? Você tem nichos de situações aí que o cara consegue viver, né? Mas mesmo assim, é difícil, né? Dupla sertaneja, eu não vejo dupla sertaneja negra fazendo sucesso. Só branco, agroboy, sabe? Meio louco isso, assim. Aí, na música e no esporte, o preconceito, o racismo tá sempre lá e é muito foda. Mesmo não sendo poder de fala, né? Lugar de fala, perdão. Sobre o tema, eu acho que esse é um tema muito forte que une esses temas aí. Música e esporte. Era pra ser mais leve, né? Acho que era melhor ter falado uma partida de futebol. Foi mal. Valeu, Elson. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui esse segmento do podcast. Ah, já não era nem pra ter falado de esporte. Já devia ter um tema melhor. Mas obrigado a todos. Daqui a 2 semanas a gente xinga todo mundo de novo, cara. Novamente. Tamo aqui pra isso. Falar mal e tacar fogo. Cultura e cotidiano, todo dia. Que elegante. De volta do interior, nossa subcelebridade e ex-cover de Ivete Sangalo, Leonor Macedo, pega o microfone para falar de música no seu habitat natural, a cultura e o cotidiano. E aí, Lelê, qual a sua música preferida no chuveiro? Putz! Tem várias. Não é Ivete Sangalo. É, isso foi bem triste, gente. Quando eu era adolescente, a Ivete Sangalo estourou aí, ela também era adolescente. A gente, ela é um pouco mais velha, né? Que a gente, acho que ela tem uns 4, 5 anos mais. E as pessoas, sério, umas 2, 3 vezes elas me pararam na rua pra perguntar se eu era a Ivete Sangalo. Mas, tipo, em situações assim, a Ivete Sangalo no metrô, sabe? O que, que a Ivete Sangalo ia tá fazendo no metrô? Mas as pessoas me paravam, e aí, você é a Ivete Sangalo? E eu, cara, tô com uma blusa, sei lá, do Creator. Eu não sou a Ivete Sangalo. Tipo... Ah, mas tá aí Pablo Vittar usando. Pois é, a Pablo tá usando. Ouvindo Angra, sabe? Ouvindo Angra. É triste, né? Eu quase, sei lá, quase mandei uma mensagem pra Pablo. Falei, meu, para de ouvir Angra, pelo amor de Deus. Não se odeia a esse ponto. Cara, pois é, né, cara? Triste isso. É, mas eu já ouvi Angra também, gente. Eu já ouvi. É triste, mas eu não. Puta, eu ouvi. Angra é muito ruim, cara. Nossa. Acho que Angra podia ser... A palavra Angra podia ser riscada do dicionário, porque sempre que eu penso em Angra, só vem coisa ruim na minha cabeça. Nada bom vem de Angra. Tem algo bom que vem de Angra? A Ilha de Caras é em Angra, não é? Ah, mas a Ilha Grande é em Angra, dos Reis. Tem uma música do Distrito Federal, cara, sobre Angra, que é bacana. A Ilha Grande é legal, é verdade. Ilha Grande é massa. Fui pra lá passar o meu Réveillon. Talvez não seja tão massa assim, né? Que deu tudo errado depois. sei lá, foi uma certa maldição nas nossas vidas. Não sei. Mas é isso, gente. Qual é a música que eu gosto de cantar no chuveiro? Todas. Basicamente, eu sou... Eu vi uma camiseta esses dias, Creator e Cledir, que era... É tipo o meu animal espiritual, isso. Eu sou essa pessoa. Eu sou muito eclético. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Alemanha tocar thrash metal. É isso. Eu sou a maior salada num karaokê, assim. Eu canto de tudo. E canto sertanejos também, com paixão, assim. Marília Mendonça. Não que eu escute, mas eu como é que é? Outro dia eu vi um tweet também do Daniel Furlan, ele falava assim: nossa, tá passando aquela Marília Mendonça que eu nunca conheço, mas sei toda, que eu nunca vi, mas sei todas as músicas. Que eu não conheço, mas sei todas as músicas. É exatamente isso. Se eu encontrar na rua, não sei, mas eu sei todas as músicas dela. O karaokê é pra isso, é pra gente perder os critérios mesmo e ficar bêbado e cantar merda. Não é. Ninguém vai cantar música boa no karaokê. Não, e assim, uma coisa que dá muita raiva, não sei vocês, mas eu tenho muita raiva de ir no karaokê e ter alguém cantando bem. Cara, vai se fuder, isso não é lugar. Não é lugar pra cantar bem. Eu acho que cantar bem é um desrespeito à ética do karaokê, mas tem um desrespeito pior, que são aquelas pessoas que colocam músicas pra cantar que não fazem nenhum sentido, tipo Legião Urbana. Tipo Radiohead, então, eu já vi isso. É isso, então, a pessoa vai e coloca, sei lá, Chico Buarque no karaokê, fala, não, cara, não, você não tá entendendo, eu vou escrever um Dicas de Civilidade no karaokê para pessoas normais, porque não é possível. Não, você vai no karaokê... Uma vez eu fui num karaokê ali na Roosevelt, e o cara tava cantando But I'm a Creep, eu falei, meu... Tinto é, velho. Uhum. Não dá. Não, eu já cantei Sepultura no karaokê porque é engraçado. Eu já cantei Lua de Cristal com a voz do Max Cavaleira no karaokê. Que isso. Aí é melhor ainda. Inclusive, é uma boa possibilidade de cover. Vou fazer. É isso. Mas na verdade, eu pensei muitas coisas pra falar aqui com vocês e fiquei pensando que se não fosse a música eu não teria nem nascido, né? porque meu pai conquistou a minha mãe cantando, minha mãe é de família espanhola e tal, né? E o meu pai cantava pra ela o Te Amo Espanhola. Cantava muito mal, né? A gente vem de uma família sem nenhuma aptidão musical, nenhuma, assim. A gente não tem nenhum músico na família, é um orgulho pra gente isso, dizer. A gente não tem nenhum músico, a gente não tem nenhum dentista, nenhum médico, nenhum pedreiro, a gente não tem nenhuma diversidade profissional, a gente só tem jornalista na família. E assim, ninguém sabe fazer nada. Se você precisar de um advogado, não tem. Mas se você precisar de uma opinião, meu amigo, cara, a gente sabe dar. Todo mundo sabe dar opinião nessa família. É uma família de opiniões. mas é isso, ele cantava pra ela, te amo espanhola, te amo espanhola. E como? Como ela resistiu a isso? Meses depois, já tava grávida do meu irmão. E é engraçado, porque recentemente eu voltei a escrever no blog, né, e comecei a contar umas histórias, e a primeira história que eu contei no blog, que eu já tinha contado aqui no podcast do Dia Milionária, lá na Latam, repercutiu muito, assim, e um dos replies que eu recebi no Twitter era do Guarabira, do Sai Guarabira, que cantava, que gravou o Te Amo Espanhola, que é a versão que o meu pai cantava pra minha mãe. E o Guarabira falou, ai, genial, hahaha, risos, risos, risos, muito bom. E eu falei assim, cara, explodiu minha cabeça. Eu falei, meu, o Guarabira, tipo, eu só nasci por causa desse cara. E aí eu respondi pra ele, eu falei, tá, Guarabira, eu sou muito sua fã, não sei o que, que massa. E mandei, e 2 segundos depois, eu falei, ah, vou olhar, né, por onde anda o Guarabira? Entrei no perfil dele e eu vi que ele é um bolsonarista do caralho, assim. E aí eu apaguei, pô, sou muito sua fã. Apaguei rápido, né, porque, pô, não vou dar esse gostinho. E só coloquei assim, ah, obrigada, nasci por sua causa. Que também é uma tremenda homenagem, mas eu não vou falar que foi bom ou foi ruim. Eu só falei, nasci por sua causa. E aí, no segundo ou terceiro texto que eu escrevi, o Guarabira tava lá me elogiando de novo. Ele é um leitor voraz de meus textos. Talvez alguém na família do Guarabira nasça por minha causa. Por causa dos meus textos. E vai virar um esquerdista do caralho. Como vingança. Vai completar o ciclo. Pois é, não, mas é isso, assim, a minha vingança é ser uma esquerdista do caralho e ter nascido por causa do Guarabira. A minha vingança dele ser bolsonarista. Olha aqui, ó, subversiva, nasci por sua causa, palhaço. Um dia eu vou girar uma faca aí e vou ter nascido por sua causa, seu bolsonarista. Não falei em quem, gente, eu também jamais falaria aqui. É, eu acho... A nossa dica, a gente já deu essa dica aqui, né? A questão não é em quem, a questão só é como. Exato. Seja em quem for, exato, lembre de girar. Alvos você pode escolher, tá fácil, vai. Não tá tão difícil escolher um alvo. Não. Aqui tem, você saiu na rua, é alvo. Aqui, tá assim, esse Brasil. Pô, cara, eu tenho um amigo meu que é cuteleiro, eu acho que a gente vai botar um link do trabalho dele aqui na descrição do episódio, caso alguém se inspire. Eu tenho um amigo também, é o Zé Mazei, seu amigo ou não? Não, não. Olha, são dois. O meu amigo fica botando fotos de como ele consegue cortar folhas de papel com as facas que ele faz. E assim, não tem a menor serventia. A folha de papel você rasga. É tipo aquele filme do... Um dos filmes do Indiana Jones que o cara pega um chicote, não lembro se é um chicote ou um tchaco, e fica fazendo um monte de malabarismo com o tchaco na frente do Indiana Jones. Aí ele tira a arma do coldre, pá! Mas você sabe que essa cena é maravilhosa, porque essa cena é improvisada. Sério? Essa cena foi o seguinte, eles estavam gravando num puta calor do caralho, né, a 600 graus, e o Harrison Ford esse dia tava com uma diarreia tremenda, tremenda, assim, tava passando muito mal. E no meio dessa cena ele sentiu uma vontade enorme de cagar. E o cara lá fazendo um malabarismo, ele pá, ele quis resolver rápido essa cena, tirou a arma e matou, e ficou tão boa essa cena que eles deixaram. Porque em seguida ele saiu correndo pra cagar, E não teve mais gravação aquele dia. Mas é sério, essa trilha é muito boa desse filme. É uma cena que eu sempre revejo e penso nessa história. Mas é isso, ele saiu pra cagar logo em seguida. E agora eu lembrei também de uma outra trilha que é toda vez que isso todo mundo sabe, né? Que toda vez que toca Faroeste Caboclo no rádio, é porque o âncora saiu pra cagar. É sério. Faz sentido. Voltando para as músicas, é isso, assim. Toda vez que você ouvir Faroeste Caboclo no rádio, saiba que tem alguém cagando naquele momento. Essa. Cara, isso é um problema da falta de divulgação do doom metal na sociedade, né, cara? Porque tem músicas de 15, 20, 30 minutos que pode dar uma cagada lendo um livrinho, inclusive. Não, e Pink Floyd, né? Cara? Pink Floyd, o quanto você consegue fazer? Você consegue cagar e almoçar de novo pra cagar de novo em uma música do Pink Floyd. E preparar esse almoço também, né? Você consegue. É, com a diferença que Pink Floyd é ruim, né? Porra, polêmicas. É, eu não sou muito fã, não, mas assim, uma outra eu gosto. Eu comecei a ouvir Pink Floyd na adolescência, terminei ontem. Isso também, gente, essa piada não é minha. Essa piada eu vi no Twitter há algum tempo. É, e não vou dar o crédito, porque bolsonarista do caralho também que fez essa piada. Não, é que Doom Metal tem uma outra piada envolvendo fisiologia que geralmente dá pra ir no banheiro pra fazer um xixizinho entre uma batida da bateria e outra, né? Então, bate o bumbo, levanta ali, toma uma aguinha, faz um xixi e volta pra bater a caixa. No caso, o baterista pode fazer isso, né? Nem é quem tá ouvindo, sim, não, é quem tá tocando. Não, exatamente, né? É o baterista. Mas voltando pro Indiana Jones ainda, eu falei do Indiana Jones e me lembrei disso. É louco como a gente cresceu numa época em que esses filmes, todos eles tinham, além da trilha sonora, tinham uma musiquinha que ficou grudada na sua cabeça pra sempre, né? Se alguém cantar lá, tipo... Caralho, uma musiquinha. Todo mundo vai lembrar disso. Uma musiquinha. 600 Oscars. Um tema. Musiquinha. Tinha uma musiquinha, tipo a musiquinha do Ultra Gás, que é por Elis, mas... É uma musiquinha. Pam, pam, pam, pam, pam. Tem a do Superman também, né? Que também é dele, não é do Superman? Também é dele. As músicas do Esqueceram de Mim, John Williams. Star Wars, John Williams. Do Batman, não, né? Não, porque essa é bem mais antiga também. É, então, isso que eu pensei. Qual outra que você falou? O quê? Qual que você falou, além da... Star Wars, John Star Williams. Wars, né? Ah, cara, esse cara é um gênio, né? Acho que ele só perde pro Ennio Morricone, pra mim, assim. Ele escreveu a Marcha Imperial, caralho, que da hora. É, eu não sei se todas, mas é John Williams, sim. E aí o John Williams escreveu... Eu fui nesse parque da Disney, né, do Star Wars, que não é um parque, é uma área, então não vai achando que tem um novo parque. Quem for pra Disney, quando a Dilma cair... não vá achando que tem aí um parque inteiro. E o John Williams fez a trilha do parque, então você realmente se sente dentro de um filme do Star Wars. Que é isso, né? A trilha sonora, ela complementa o filme de uma maneira espetacular. Tem filme que não é nada, você põe uma música lá, você... Caralho, meu... Demais esse filme. Se fosse silêncio, só diálogos, era uma merda. Era uma grande merda. Fora que tem um monte de música que parece boa porque tá no contexto do filme, aí tu vai ouvir depois e é uma bosta. Exatamente. Aí fica lá, puto, porra. Exatamente. Esses desgraçados me fizeram perder meu tempo ouvindo isso. Comprar esse CD e assim, vocês compram CD ainda? Não, né? Ninguém compra isso. Não, eu não compro, mas eu ainda tenho CDs aqui, que inclusive eu arrumei depois de mudar, depois de um ano que eu mudei, eu arrumei meus CDs. Tem uma pilha aqui do meu lado enquanto eu gravo, que eu não quero mais, eu não sei o que fazer com eles. Se vocês tiverem uma dica, eu aceito. Nossa, quando eu tenho fitas cassetes também. então... Mas, cara, recentemente eu vi aquele 13 Reasons Why. Recentemente não, quando saiu, né? E eu falei, caralho, que trilha sonora boa. Mas, meu, é uma bosta enorme. Eu fui ouvir no Spotify e não dá. Simplesmente não dá pra ouvir, não dá, assim. Mas dentro daquele contexto, deprê do adolescente, você fala, meu, excelente essa trilha. Mas não dá, é muito ruim, gente. Alguém deve estar me julgando agora, falando, meu, essa menina tem um péssimo gosto musical. tem uma boa história disso. Quando meu filho estava no auge da adolescência, a gente, todo aniversário meu, a gente saía pra almoçar, né, em família e tal. E aí a gente foi, eu, minha mãe, meu pai não tava, né, nesse almoço, mas fui eu, minha mãe, meu irmão e ele numa tratoria aí. E aí, lá pelas tantas, aquela solidão, né, de ser mãe de adolescente, aquela falta de carinho acumulado durante muitos anos, eu perguntei pra ele, eu falei, ah, Lucas, é meu aniversário, né, ingenuamente, então você pode, sei lá, me fazer um elogio, os olhos cheios d'água já, diz alguma coisa, o que você gosta em mim? Uma coisa só, uma coisa. E aí ele parou e ficou pensando, e aí chegou a comida, ele ainda tava pensando, terminou o refrigerante, ele ainda tava pensando, chegou a conta, ele ainda tava pensando, e nada disse, o almoço inteiro. E eu assim, cara, mas uma coisa, sei lá, pra falar o meu cabelo, eu já ia ficar feliz. E aí, bom, aí as pessoas começaram a intervir, né, minha mãe assim, pô, fala uma coisa, meu irmão, Lucas, que absurdo, aniversário dela, uma coisa só, e ele, não, tô pensando ainda, e aí o meu irmão falou, pô, isso é um absurdo, não sei o que, aí ele falou pro meu irmão, você não se mete e cuidado com o que você vai falar pra mim, porque você é a pessoa que eu mais gosto naquela casa, então assim... Ele falou isso pro meu irmão, no meu aniversário. Então assim, ele não conseguiu, em 56 minutos, achar nenhum elogio, nada que ele gostava em mim. E ainda falou pro meu irmão, na minha frente, que ele era a pessoa que ele mais gostava na casa. Beleza. Em tom de ameaça. É, paguei a conta, né, que era só o que me sobrava ali. Triste, triste. Entrei no carro, cabisbaixa. Acabou com o meu aniversário, isso era a hora do almoço, assim. Então tinha mais, sei lá, 14 horas pra viver com aquilo. No dia seguinte, fui levar ele na escola e sintonizei a rádio, não tava tocando Farol de Caboclo, ninguém cagando naquele momento. Tocou alguma música, eu cantei, e ele falou assim, do nada, ele falou, seu gosto musical. Aí eu falei, o quê? Quê? Aí ele falou, a coisa que eu admiro em você é seu gosto musical. Aí eu falei, fiquei orgulhosa, falei, ó, tá aí. Uma boa coisa pra se admirar no outro. Não é a melhor coisa que eu gostaria que meu filho olhasse, enxergasse em mim, mas foi bom. E por quê? Até porque ele puxou pra mim. Porque o pai dele tem um gosto de merda, assim. Um gosto de merda. O pai dele gostava de Fábio Júnior quando a gente namorava. E eu ouvindo trash, punk, olha só. E o pai dele indo no show do Fábio Júnior. As metades da laranja. Dois amantes, dois amantes, irmãos. Dois irmãos. É isso, assim, vocês já namoraram alguém com um gosto musical muito diferente do de vocês? Muito assim, não, sempre houveram coisas em comum. Tipo assim, acho. Alguém que gosta de Nando Reis, acho que seria impossível, cara. O Nando Reis era de qual banda? Eu nunca sei essas coisas. Titãs. Ah, então não. A Marília é bem fã do Paralamas. Não, Paralamas mas... é legal. Não, eu tive uma namorada que me levou no show do... De quem? E travou. No show de quem? Puta, ele morreu. Travou. Bem na hora. E morreu, é. No show do... piada da bolinha. Antes dele em reação. Não, não, de vez. Travou, a gente não sabe em que show que você foi. É. Tive na verdade que ele me levou no show do... E travou bem aí. A gente continua não sabendo, meu Deus, que desespero. Que desespero. Bruno. Volta, Bruno. Qual foi o pior show que você já foi, Danilo? O que? Cara, peraí, tá tudo travando, eu não tô entendendo. Agora você... Não. Fala primeiro, qual show que você foi com a sua namorada? A gente não sabe. Cortou, a gente não soube, você só falou. Não foi nem meu namorado, foi um casinha que me levou num show do Lobão. Eu já fui no show do Lobão, não posso falar nada. E eu agora... fui num show do Lobão, cara, eu fui numa virada cultural que teve... Na sequência, o Traje a Rigor e o Lobão. Eu fui nesses dois shows e meu, cantei, me diverti a beça. Mas isso foi muito antes de... Quer dizer, eles já eram podres, né? Mas foi muito antes de Bolsonaro existir. Quer dizer, também, da gente saber da existência do Bolsonaro. Mas... Ah, sim, sim. Esse meu show do Lobão também. Sim. É. Agora, um show horroroso, cara, que eu fui ver o... Isso tá engraçado. E aí tinha Kraftwerk, que era massa. Apesar de ser os caras parados lá. Peraí, travou de novo. Bem na hora que você falou. Eu fui ver o... Putz. Bandas amaldiçoadas. Cara, que a conexão não suporta. Eu fui ver o... Não. E aí... Qual é a banda? A gente não sabe ainda qual é a banda. Porra. Vamos lá, vamos tentar. Eu fui ver o Radiohead. Aê! Deu agora? Ouviram? Deu. Tá. Só que tinha um negócio. Tinha o Kraftwerk, que tudo bem, eu gosto, mas o show era os quatro caras lá jogando paciência. No computador. Travou mas mais a abertura, vez. Cara... Ah, caceta. Só um pouquinho, abertura peraí. Era quem? Peraí. Não tá dando. Ai, gente. Ai, mexe nesse roteador aí. Ô, Net, ajuda nós. Ixi. Tá, voltando. Tá, fui ver o Radiohead. Massa. Aí tinha o Kraftwerk tocando, que eram os caras jogando paciência no computador enquanto tocava umas músicas eletrônicas. Meu Deus. Estão acompanhando aí, por enquanto? Worst case scenario. Parou aí, de novo. Tá, travou de novo. Worst case scenario é uma música de uma banda chamada Deus, sabia? Olha só. Uma banda belga chamada Deus, que eu gosto um pouco. E foi. Não temos mais. Perdemos Bruno Palmer. Não, perdemos há dias já. Ele só tava tentando sobreviver. Vamos aproveitar pra terminar, então. Vamos, ficou grande isso aqui, hein? Ah, depois da edição perde uns minutinhos. Mas eu ia aproveitar o gancho da sua história do Lucas pra terminar contando para os ouvintes que foi aniversário de Leonor Macedo 2 dias atrás. Estamos gravando no dia 10 do 10. Oi? Inclusive. Estamos gravando no dia 10 do 10, né? Inclusive, como disse uma amiga minha no Twitter, hoje o dia tá 10-10, né? 10 de 10. 10 de 10. Dia 8 foi aniversário de Leonor Macedo, então... Opa, Bruno Palmer voltou. Ah, meu Deus do céu. Caralho, olha, eu já tava aí, preocupado. Voltei. Então, Palmer, por favor, termine sua história pra gente poder encerrar cantando parabéns pra Leonor Macedo, vai? Tá. Tá, só pra gente encerrar o bloco, então... teve um show que eu fui, que foi o Radiohead, em 2009, e eu me abalei de Porto Alegre pra São Paulo pra ver isso. E aí tinha o Kraftwerk junto, que eram uns velhos jogando paciência no computador enquanto tocava umas músicas eletrônicas, e um show de reunião do Los Hermanos, cara. Nossa! Acho que foi o primeiro show de reunião do Los Hermanos da história, dos shows de reunião do Los Hermanos. Caralho, e acho cara. Que foi, cara, não, não só por Los Hermanos ser muito ruim, e qualquer pessoa que discordar de mim nesse momento tá completamente equivocada, sabe? O show foi vergonhoso porque os caras estavam mal ensaiados. Então tinha cara tocando uma nota e um guitarrista tocava uma nota e outro tocava outra. A banda do Chaves. Totalmente, cara. Os caras se perdendo no tempo das músicas, entrando atravessado, assim, várias vezes. Aí se olhando perdido pra tentar entender o que tava acontecendo. Assim, cara, e tudo fiquei, isso. Eu fiquei mais triste do que com a minha história do Lucas, não sei conseguir me elogiar. E, cara, e tudo isso sendo transmitido ao vivo no Multishow. Muito bem. Eu já fui ver o Radiohead, mas foi num show um pouquinho melhor com o Iggy Pop e o Flaming Lips. E tinha alguma banda ruim, eu não lembro qual que era. Ah, Simple Plan. Tá, mas aí o cara canta, né, cara? Tá, é. Claro que é rock. Tudo pelo Iggy Pop. Claro que é rock na chácara do hipódromo lá, que choveu, e aí virou barro que é rock, né? Eu acho que era esse show, agora não lembro mais. Enfim. Mas eu acho que é o que a gente merece, né? Acho que é o que a gente merece mesmo por viver nessa vida miserável. Mas, ó, você vê como... Como Los Hermanos é uma banda desgraçada, uma vez eu fui no show de Los Hermanos, não lembro por que motivo, embora eu até gostasse de algumas músicas, admito, no Casebre, que é uma casa de shows aqui na Zona Leste de São Paulo, também tinha chovido e virou o Barrebre, e no meio do show de Los Hermanos, que, mano, o Casebre é muito tosco, então tinha uma pilastra no meio do rolê, que você, dependendo de onde você tava vendo a banda, porque no caso de Los Hermanos não era exatamente um problema, mas no meio do show, Eu senti uma dor na costela, assim, no lado esquerdo do peito. Que porra que é essa? E, mano, não passou a dor, não passou. Uns dois dias depois eu fui correr pra pegar um ônibus pro trabalho e quase desmaiei. Falei, mano, preciso ir no médico. Fui no médico, eu tive um pneumotórax espontâneo. O meu corpo reagiu ao show dos Los Hermanos produzindo um pneumotórax. Você tem uma ideia? Eu fiquei internado por causa dessa merda, entendeu? Inclusive, eu fiquei internado e me gerou uma das histórias mais sem noção da minha vida, que é eu internado, preocupado, sem entender o que era um pneumotórax. E aí, tô no quarto de internação, passa o médico da internação, pergunta meu nome, minha data de nascimento e tal. Aí me pergunta, você é astronauta? Aí eu falei, será que é uma brincadeira? Aí ele falou, ele ficou com uma cara séria. Eu falei, não. Aí ele, você é paraquedista? Eu falei, não. Aí ele, você é mergulhador? Eu falei, cara, eu sou professor, por quê? Não, é que se você tivesse uma dessas profissões, você não poderia mais exercer por conta do pneumotórax. Eu falei, não era mais fácil você perguntar o que eu fazia da vida do que supor se eu era, que eu era astronauta. Eu falei, caralho. Você é cara, astronauta? Muito mais divertido. Não, então toma um pirulito. Ele tava te tratando que nem criança no hospital. Você viu, Lelê? Você já foi milionária por um dia, eu já fui astronauta, mergulhador e paraquedista ao mesmo tempo. Não, você deveria ter falado, porque ele ia falar assim, ó, então você está proibido de ir ao show dos Los Hermanos pelo resto da vida. E, cara, é o melhor tratamento possível esse. Melhor tratamento possível. Ah, vamos terminar então cantando parabéns pra Lelê? Vamos. quero ver eu sincronizar isso na edição depois, vamos lá. Eu vou ficar Começa com cara aí, de como? Bunda, porque eu não sei o que fazer durante parabéns. Ninguém sabe até hoje. É tipo o sentido da vida. Parabéns, ele não existe pra alegrar o momento, ele existe pra constranger a pessoa que tá de aniversário. Sim, pra humilhar. Não basta você estar envelhecendo e vivendo um dia, um ano menos na sua vida, né? Que significa um ano a menos. Você tem que ser humilhado por toda a sua família, todos os seus amigos. Mas eu levo numa boa. Geralmente eu bato palma e canto junto, porque eu sou uma entusiasta da humilhação. Então, repensando aqui, então, a proposta, inclusive porque sou eu que vou editar depois, vamos só dar os parabéns pra Lelê, ao invés de cantar, né? Ficou melhor. Parabéns, Lelê, muitos anos de vida. Feliz aniversário, obrigada, Lelê. Obrigada, gente, muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. E até daqui a 15 dias. Até o quê? Daqui a 15 dias, espero eu. Sim, vou estar aqui em São Paulo, dormindo bem, sem pai e mãe, aqui... Bom, gente, é isso. Não tem mais o que falar. Beijo. Beijo, valeu, gente. Beijão. Meu Brasil brasileiro. Para falar um pouquinho desse país musical, a gente chamou a professora que dá o ritmo do União Lapa, jornalista, ativista e minha conja, Cris Charão. Salve, professora, seja bem-vinda ao Deu Ruim. A gente sabe que você é super indicada para falar de música, afinal, você é uma especialista em corneta. Mas para quem não te conhece, se apresenta aí. Bom, eu sou a Cris Charão, sou jornalista, gremista, feminista, sei lá se socialista, comunista. Hoje em dia, não sei se eu fizer qualquer afirmação capaz de ouvir a trend topic no Twitter aí. E é isso, e sou técnica do União Lapa, que é basicamente ficar gritando com a galera. Na verdade, eu só sou a corneta realmente, né? A gente decide a tática toda em conjunto e a minha função é cornetar durante uma hora de jogo e um pouco mais na resenha. Cris, você tem acompanhado o andamento do Brasil como jornalista. Como é que mudou o ritmo dessa maneira deplorável? Cara, eu acho que o samba do jornalismo atravessou aí, ó. Vou te dizer que... Acho que foi ali no pré-golpe. Apesar de a gente ter sintomas ainda antes disso, né? Desde, talvez, da reeleição do Lula, né? A galera vinha se ensaiando aí com essa de assumir a sua porção doisladista, vulgo golpista maquiado. Eu acho que o samba desandou mesmo aí, atravessou no golpe mesmo, no processo do impeachment, enfim. Acho que a partir dali a gente passou a perceber um fim, talvez, de qualquer tipo de... Acho que, na verdade, a galera trocou de maestro e não percebeu, né? Acho que foi isso, sim, no jornalismo, né? Acho que a galera passou a perder a mão aí desse maestro chamado interesse público, né? Por mais que ele fosse disputado aí, né? Na nossa, só num pedaço, né? Da sociedade brasileira. Mas passou a jogar num outro, enfim, a seguir uma outra partitura aí que não é mais a do interesse público, né? É, pelo menos acho que nem mais como ideal, né? O ideal do jornalismo sempre foi tratar do interesse público, acho que isso se perdeu ali naquele momento. Mas acho que a galera continua se disfarçando aí, né? Tipo, sei lá. Como é que chama aquele negócio que arruma gente desafinada? Autotune, é isso? É, acho que a galera usa uns autotune, assim, pra disfarçar e se fantasiar de dois ladistas, essas coisas. Continuando no tema musical, que tu acha que falta pra nossa esquerda acertar o tom? Caraca, acho que tem um problema aí, eu acho que do tom, que é... Eu acho que a gente perdeu um pouquinho o bonde da história, eu tava, enfim... Pra quem não tá me vendo aí, e também podia enganar com essa minha cutis de criança adolescente aqui, mas eu tenho 40 anos, né, um pouquinho mais de 40, e milito aí desde os meados dos anos 90 aí nos movimentos, no movimento estudantil, no movimento sindical, enfim. Hoje em dia milito em partido político, né, mas acho que a galera se perdeu uma geração aí, que justamente é a nossa, né, que... Passou em branco, né, nesse processo maluco aí de transição da política da rua para as redes aí. E aí eu acho que tem a ver um pouco com uma questão que foi... Uma parte da nossa geração se deslumbrou, né, com a possibilidade da internet, das redes e de achar que a gente estaria num mundo melhor aí, mais horizontal, enfim... E uma outra parte acabou, enfim, subjugada aí, vamos dizer, por uma geração que, afinal de contas, né, da esquerda, que afinal de contas chegou ao poder e, enfim, a gente ficou um pouco na sombra disso. E aí eu acho que a gente perdeu a mão mesmo, assim, porque enquanto a gente estava tentando entender por que que o nosso deslumbre com as redes não tinha dado muito certo, assim, né, os caras estavam lá investindo alguns bilhões, né, nas redes... Aí do Steve Bannon aí, e a gente agora é só na chinelada, né? Eu não, enfim. Mas acho que pra gente acertar o tom, a gente tem que superar esse gap geracional aí, entender que agora essa geração tá dos 40 e poucos aí, né? Os 35 mais, vamos dizer assim. Veterano. Os veteranos da esquerdinha aqui, nem a gente se achar que a gente é a vanguarda aí dessa esquerda, mas acho que também tampouco deixar a gente infantilizar, né, a disputa política, assim, que é uma tendência, né? Acho que se a gente lutar contra essa infantilização, assim, vai ser importante. Mas infantilização não no sentido de que as pessoas jovens não tenham que participar, viu? Não falando da questão mesmo de tratar a política como uma coisa infantil, como uma coisa identitária no verdadeiro sentido de identitário, viu, gente? Porque no sentido de a gente entender que a gente só tá no mundo para defender as nossas identidades, né? Não é isso, a gente tá aqui para se defender como grupo, para se defender como classe, né? E ficar brigando aí, tipo, fandom de K-pop aí, não vai dar muito certo, não. Já que a gente tá falando de redes sociais, uma pergunta que ressoou bastante aí nas redes por esses dias. Quem é que ganha no soco? A garota de Ipanema ou La Belle de Jour? La Belle de Jour. Por quê? Cara, sei lá, Ipanema é muito plana, né? Olinda tem mais ladeira. Mas aí, Boa Viagem. Ah, Olinda, Boa Viagem, enfim. É ali do lado. É a mesma coisa. Não, mas eu acho que sim, cara. Com todo respeito ao Rio de Janeiro, que é um lugar muito bacana, muito legal, muito divertido, mas o Recife, né? Recife aí é bem mais... Sei lá, o Rio é impactante, assim, né? Bonito e tal, aquela cidade grande, né? Nunca vai imaginar uma cidade tão grande e que ao mesmo tempo seja tão bonita, né? Mas o Recife, sei lá. Recife ainda vem com pimenta, né? Eu acho que é, com certeza, La Belle de Jour. Essa foi a minha explicação nonsense do porquê. Eu vi uma resposta nas redes que dizia que a Mulher do Fim do Mundo arrebentava as duas sozinha. Com certeza. Não, porque a Belle de Jour, a minha teoria é que a Belle de Jour, ela é uma moça rica da Zona Sul de Boa Viagem, cara. Ela não vai ganhar nem ferrando de uma... de uma... é, carioca. Eu sou recifense, eu posso falar. Ainda nesse clima de disputa, se o Brasil fosse uma capa de disco, ele estaria mais pra Todos os Olhos, do Tom José, ou Chico Buarque de Holanda, do cantor homônimo? Essa é uma pergunta difícil. Eu sou muito chicólatra pra responder essa pergunta, gente. Pra ilustrar, caso ajude, você sabe... Você lembra da imagem das duas capas? É... Todos os Olhos é a famosa do cu do mundo, né? E o Chico Buarque de Holanda é o Chico triste e Chico feliz, não é? É o meme. É. Assim, considerando que eu acho que o verbo pro Brasil desde 2016 é chorrir, né? Eu acho que tá muito pra Chico Buarque de Holanda mesmo, é Chico triste e Chico feliz. Agora, pra gente acabar sem dissonância com os nossos outros programas, uma pergunta que é sempre um sucesso aqui. E o PT? O PT podia reaprender a fazer análise de conjuntura. É só isso que eu tenho a dizer. Porque senão eu posso botar a perder qualquer tipo de aproximação das esquerdas no Brasil. E aí vai ser tudo culpa tua. E do PT. Cris, muito obrigado pela... Mas agora, antes de falar, Cris, muito obrigado pela sua participação. Essa coisa da culpa é do PT e a culpa é das estrelas, faz sentido, né? Tem um diálogo aí, não? Para, Mandy. Alguém coloca aí de fundo a musiquinha da Carol. Cris, muito obrigado pela sua participação. Vai descansar que você merece. Eu só vou descansar no dia 16 de novembro. E se tudo der certo, eu só vou descansar no dia... Que dia que é? 2 de dezembro? 3 de dezembro? Já nem sei quando é que vai ser o segundo turno aí. Mas é isso, gente. Por favor, vamos começar a ganhar dos bolsonaristas nas nossas cidades? Onde quer que você esteja ouvindo, né? É, se não dá, assim, se a gente ainda não tem assim, todo esse pique e nem todo esse álcool gel pra sair chutando bolsonarista na rua, né? É, vai lá, mete uns 50 aí na urna. 13, às vezes. Às vezes, qual que é o número do PCdoB mesmo que eu já esqueci? Até no PCdoB vocês podem 65. Votar, gente. Até no PCdoB tá liberado votar. 16 pode também. Vota contra burguês, vote 16, sabe? É isso, a gente vai ter que chutar bolsonarista do jeito que dá. Então vamos começar por aí. Depois mas a gente... podia escolher um, hein? Oi? Escolhe um ali e todo mundo vota naquele. Eu acho que tem que fazer que nem criancinha, assim. Ó, todo mundo vota nesse, tá? Tipo a Among Us, tá ligado? Ó, todo mundo vota no roxo, tá ligado? Esse é que, né? Vamos combinar aqui pra escolher o líder da turma. A gente vai, né? No recreio a gente combina, daí a gente vai lá e vota todo mundo no mesmo. Cris, então é no roxo? É isso? Oi? Qual que é a cor aí? Faz sua propaganda política. A minha cor? Já fala a cor, já fala número também. Ah, tá liberado. Eu sou Boulos e Erundina desde criancinha. É roxo, não é? Não é roxo. Ó, tá aí a dica de meme pra você que é coordenadora de campanha aí, Cristina. Faça um meme do Boulos no Among Us aí, tá vendo? Among Us aí. Ah, gente, tá, eu vou entender. É, meme do Boulos tá cheio, gente. Meme do Boulos tá cheio. Já vi vários. Mas... é isso, mete os 50, o 13, o 65, o 16, qualquer coisa, gente. Desde que combina com os amiguinhos, vai lá, volta, depois volta pra casa, levanta uns pesos aí, aprende a dar soco direito, que acho que talvez vai ser preciso. Esquerda marombeira. Já pode ser ministro, hein? O troféu Já Pode Ser Ministro de hoje é pela primeira vez um prêmio coletivo. Já demos o prêmio para duplas, mas nunca para um número indefinido de pessoas. E quem leva são os fãs de Angra, que nos últimos dias ficaram indignados com a interação da banda com Pablo Vittar, que é fã deles e de metal e punk em geral. Cara, eu fiquei muito puto com isso. É muito absurdo o metaleirinho conservador. E os caras falam isso em alguns comentários. Acho que, ai, porque Angra é uma banda cristã conservadora e o caralho é quatro. E o cara é fã de, sei lá, Judas Priest. Então, então velho, primeiro que não faz sentido. Segundo que tu é burro. E terceiro que cala sua boca. Mas enfim. Se não rolar o ministério pra essa galera, pode se juntar lá aos 300 de Brasília e soltar fogo no STF. Lá se juntar com a Femen Nazi, Sarah Winter lá, que tem todo jeito de black metal norueguesa. Sarah Jeromine. Exatamente. E ó, parabéns, gente, vocês não entenderam nada. Você é burro. Nossa, cara, muito burro, cara. Caetano Veloso olha pra tua cara e fica possesso, velho. Ufa! Acabou, hein? E aqui se encerra quase num fade out, que é horrível. Por favor, não use na sua música. Não use na sua música. Se você for fazer música, não use fade out. Se encerra o nosso DR número 20. Se quiser falar com a gente, cita nós lá no Twitter, @deuruimpod, ou manda um e-mail para oanarrest@gmail.com. Você pode também deixar um comentário na caixa de comentários do episódio na Rádio Sense, aproveitar e já dar uma olhada nos outros podcasts da Rádio Sense, porque você sabe que rádio online anticapitalista sobrevive das pessoas que fazem uso dela e que apoiam ela, né? E se você, repetindo, quiser muito passar a semana com a gente, tem um grupo de zap agora, o link tá nos comentários, ou melhor, na descrição, e lá você vai poder fazer comentários. E pra finalizar, nossa música de encerramento, Território Inimigo, com KLJ, com Amiri, Anarca e J. Gueto. Ela me mandou embora porque o BNN não queria que eu levasse meu filho pro trabalho. Xingava ele de negrinho, tudo quanto é nome. Aí eu falei, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Que eu acho melhor você ir embora. Eu não fiz nem pré-natal porque ela não deixou. Eu ia e voltava todo dia, andava meia hora a pé grávida com barrigão. Nem vai de transporte ela me dava. Ela falou que eu podia procurar justiça, que ela não pagava, não. Se eu ponhar 5 advogados, ela põe 10. Aí eu fui ver a lei, peguei esse papel aqui, levei lá pra ela, ficou que nem um cachorro, falou que isso aqui não vale de nada. Ela nunca assinou minha carteira. Quando cuidava do menino, era só a mãe preta. Falava pro menino, ah, mãe preta tá chegando. Eu moro numa favela, lugar pobre, não tem nada, quase filho. Trouxe a força de Zeferina na ponta da flecha. Miri é certo, a testa de facho. Cê bem que querem meu couro, mas aqui não vai ter brecha. Minha luta é um ato centrado com o senhor e capitão do mato. Sou estrangeira no país que se ergue à minha custa. Perseguida como Anastácia, mas não falta astúcia. Corpo preto alvejado pra todo lado com a avó do estado. Sério que diante disso é meu nariz que assusta. Malícia na fuga da milícia que mata Letícia. Só tanto de notícia, essa porra não é fictícia. O tempo todo é revista, nunca me vi na revista. Não me pede calma, sou preta, não posso ser pacifista. Tô pra explodir casa grande, bem Django livre. Fuder mente branca, supremacista que me oprime. De legado a ginga que não deixa pilantra ileso. Então diz agora que o quilombo não tem peso. Eu dava aula em 5 escolas quando mataram minha irmã. E eu fui mandada embora de 3 no final de 2018. Você não presta mais pra gente porque a sua imagem é muito forte. Você é irmã da Marielle, então por favor, retire-se. E quem segurou as minhas pontas foi o movimento de mulher negra. Ou a gente ia ser engolido pela galerinha que canta muito bem, que é muito branco, e chega lá e fala, ai, Marielle presente. Mas ó, pra família. Você viu aquele mano na porta do extra? Um racista quem matou e a vítima preta não presta. Se a missão deles é matar um leão por dia, a nossa sempre vai ser criar mil leão por dia. Zoológico não, livre savana. Afropunk não é Fernando Holiday, morou bacana. Território inóspito, nós não morre em hospital. Trampa muito bem, canta muito bem, vive muito mal. Se espantam com racismo em reality show. 80 tiros são o quê? Um brutality show. 2019 ou 65, veja quem favorece as leis do seu ministro. Preto calado é muito bom, nada controverso. Preto em manifesto, agora é racismo reverso. Enquanto eu converso, vários pretos morrem. Momento adverso, coturno não socorre. Não é o meu discurso que é de ódio. Ódio é o que cê sente quando eu subo no pódio. Eu vi você no cinema aplaudindo um gato preto, eu vi você. Muda de calçada por causa do preto, eu vi você. Nega para um preto, um bom atendimento. Desconfiado atendimento de um cara preto. Mania de perseguição, não, meu amigo. Isso é saber que eu sobrevivo em território inimigo. O que eles fazem com a gente dentro da nossa comunidade é uma matança. Eles vêm pra nos caçar. A gente morre com guarda-chuva na mão e carteira de trabalho no bolso. Você tá na escola, você morre. O que eu falei, o que aconteceu? O que houve? O que aconteceu com a Maria Eduarda? Tia, vem depressa. O esposo acabou de matar a Maria Eduarda dentro da escola. Nós três, Anarca, Miri e Jota na pista. Do KLJ, Kito, Futufu, Risco. É isso que chamo de TB. sete pato. Isso é equivalente a uns sete gatos preto. Por isso o som não entra num set fraco. É fraco, é metade, eu sou 14. Então pode ir pra Black, vem por mim. Um por amor, dois por amor, vim. Três por dinheiro, os moleque vem gordinho. Back to black, é que nos back vem por fim. Não é que no curto, é que meu rap tem cor sim. Eu sou ladrão de cena, então dispensa teu aval dos. E nesse caso pode pensar que é um assalto, boy. Assalto, boy, assalto, boy. O Estado brasileiro sempre criminalizou a sua maior população, que é a população negra. E um exemplo clássico é o Código Penal de 1990. Ela sempre foi uma lei de exclusão, porque ela sempre foi uma lei que visa proteger o patrimônio. Quem tem patrimônio? A burguesia, não é o proletariado. O Código, então, vem legitimar a exclusão que até então nós sempre tivemos. A República, que emerge com a queda do Império e com a abolição da escravidão, ela tem claramente um projeto de exclusão. De fato, estabeleci um sistema educacional eurocêntrico numa sociedade brasileira cuja maioria da população era negra, de origem africana ou indígena. Olha que absurdo. Nós não somos uma democracia racial. E acho que é por isso que o abandono se constituiu numa política de genocídio mesmo e que vigora até hoje. A vida dos nossos garotos não vale nada, não vale nada. São garotos de 15 a 29 anos sendo assassinados todos os dias. Então, se quiser saber, ah, existe racismo no Brasil, pergunta à polícia. E não interessa que a polícia seja também negra. Não interessa, porque ela foi ensinada aquilo. Estamos escravos até hoje, com uma outra roupagem, com uma outra ideia. Os pais também precisam se reeducar quando eles são racistas. Mas se você raciocinar como um sistema montado para exclusão social e proteção de um determinado grupo de pessoas, você vai entender que o Código Penal é um instrumento de controle social. Instrumento de controle social. Instrumento de controle social. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace.